Caralho, Winona Eu queria Ryder que a Winona Ryder é morresse, tipo cara. um pau duro de infância pra mim. Uma mãe muito nervosa. Tá uma mãe... Bora! Tá... Caralho, bora! Você vai! Falar que vai. Ela é uma delícia, não sei como ela tá hoje. Não, tá caídaça. Tá caidaça? Tá caidaça nada. Tá caidaça nada. Tá maluco você? Ah, cara, tipo, ela virou uma mãe normal. De novo, no... Chega não. De loucura, tá, tá, tá. Esqueci o número. Tá no personagem. Tá no personagem. 238. Esse é o 238 ou o último foi 238? Não, esse 238. Estão começando a sua 238ª edição do IOIO F-Style! Uou! Nessa semana estamos aqui para fazer um mega F-Style e recomendar qualquer merda, qualquer porra, valendo. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Playboy da Feiticeira 99. O Senhor da Eternidade. Suruba. Surubão. O Killer Asus. Morreu. O Taigo. Não estou morto. E Playboy da Padilha, março de 93. Isso, mestre. Momento, mestre Splinter. Um oferecimento Killer Asus. Não só ressuscitou, como ainda me cortou. É um filho da puta, né? É, um filho da puta. Na noite do Scott Pilgrim, quem substituiu o mestre Splinter ali foi o Killer Asus, então. Foi o Killer Asus. Não. Foi o Killer Asus e o Bode, eu acho. Foi meio que dupla. Foi o Bode. O Daigo! É, eu de novo. E Playboy da Elba Ramalho, que eu sempre sinto que é feia pra caralho. Pronto. Óbvio que o Daigo tinha que puxar uma de 60. 68 a Playboy. 68 não, é óbvio. Caralho, 84. Porra. 68 forçou. E o pirão, Lé. Chupem bucetas, minhas gosta. É verdade. É dica do Dolinho, né, cara? Não batem cara, mulheres. É uma boa dica. Chupem seus mamilos. É uma boa dica. Trivial, parece trivial, mas é uma boa dica. Parece trivial, mas... Trivial é gente que não faz. Essa semana é. Vale jogo, vale livro, vale filme, vale puteiro, vale Playboy, vale viagem, vale biscoito, vale restaurante, vale tudo. Só não vale? Vale refeição. Homem com homem. Nem mulher com mulher. Muito mais depois do grande poderoso Ximenes. Ximenes. Atenção, atenção, você que foi atropelado, atenção, atenção, você que foi esmagado por um pavimentador de ruas, e atenção, você que pisou fora da faixa, a polícia te prendeu. Essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu jogo, em seu programa. Eu gosto das Jagas, edição número 238, aqui comigo, escapou de uma moto agora, o Senhor da Eternidade. Olá, muito boa noite, e eu continuo sendo um bosta. E existo. Sim, você existe. Como é que é? Como é que é a expressão correta? Eu sou um bosta que me acha engraçado. Ah, é, sim. Segundo o rapaz lá, mal educado, você é um bosta que se acha engraçadão. Não, ele não foi mal educado, não. Ele foi muito cortês, na minha opinião. Não, tenho dúvidas sobre isso aí. Foi uma crítica cavalheiresca. Cavalheiresca? Só de cavalo mesmo, né? Puta coisa do caralho. Mas enfim, chega de falar deste infeliz. E vamos falar dos infelizes que mandaram e-mails para nós essa semana. Vamos começar com o Morcego Roxo, que nos diz: boa tarde, senhores, aqui é o Morcego Roxo. Eu já disse sobre tecnicamente é noite agora, contudo. É, ele mandou de tarde, para nós é noite. E olha que não estamos nem em hemisférios diferentes. Sobre o de Final Fantasy X, foi um ótimo cast. Acho excelente de padrão de vocês para JRPGs gigantes, contando a história toda para quem não pretendia jogar se arrepender e decidir jogar, mas acabar jogando só quando sair o próximo remaster remake para algum portátil da Nintendo. Daqui algumas 3 ou 4 gerações é para quem jogar relembrar. Não, acho que esses assim são mais Sony e não vão sair pra portátil, não. Não, 7 já tinha saído e teriam feito dinheiros em qualquer console. Cara, só reza que quem sabe. É, tem isso também. No aguardo dos casts sobre os jogos da série Tales, difícil, quase ninguém jogou. Acho que tirando o Will e talvez cara, o piloto. Eu tenho 2 aqui, só que eu nunca joguei nenhum dos 2. Deixa eu adivinhar, Sinfonia e... Não, se fudeu. Chilha e Chilha 2. Mas... Chilha e Chilha 2. Caralho, você cava na merda, né? É muito ruim? Eu realmente não gosto do Chilha. O Chilha 2 eu não joguei muito, mas o Chilha eu tenho ojeriza. Pra ser sincero, eu nunca nem abri. Justo. Mas e na sequência ele diz, sou Agreste, esse aí você conhece. Aliás, o Agreste eu joguei todos. Eu só não zerei... Aliás, mentira, não sei se eu joguei todos, porque depois, agora lançaram um monte, né? Tem tipo... É, agora tem mais. Tem uns pra portátil. Enfim, o último que eu joguei foi o 2. Eu joguei o 1, o 0 e o 2. É um jogo interessante. Já tá mais ou menos ali? Mas eu acabei de lembrar, eu joguei o Tales antigo, é Fantasia? O do Super Nintendo? Fantasia? Aí sim, hein? É o melhor de todos. Aí sim, com certeza é, até hoje. Dos jogos que não saíram, queria que tivesse saído o Mega Man Online, um conceito que não faz sentido nenhum, mas era bem-vindo. E o Mega Man e Metroid Prime, que o vídeo que tem tava meio zoado. Mas depois de Metroid Prime, por que não? Por que não? Essa é a pergunta que nós perguntamos todo dia, né, cara? Todos os dias. Por que não? Por que não? A continuação do jogo X-Men Origins Wolverine, que no fim do jogo a ideia é que vai ter, continuaram, mas só continuaram os filmes, com o triste Wolverine e japonesa feia. Você deve estar falando de Wolverine imortal, né? Que aí o Kyo parece que tem lábio leporino. Bom, até aí acho que preconceito a sua parte, entendeu? Não, mas... ela é feinha mesmo, cara. Ela é feia mesmo, não tem muito o que fazer. Ela é feia mesmo, não deixaria de comer por isso, mas ela é feinha mesmo. Assim, tem a tal Okamoto, que é a Mariko no filme, a tal Okamoto é joia, mas a Hila Fukushima, não. Só não. É feia. E é claro, Tanguinha CDZ parte 4. Sonhamos. Um dia, quem sabe. Pessoas que sonham juntas, um dia o sonho acontece, sei lá, talvez. PS, o que aconteceu com o começo da edição que estava cheio de músicas zoadas? Não peguei a piada. Não me lembro disso agora. Músicas zoadas, você lembra disso? Não lembro não. Culpa quem editou? Foi o Bode? Culpa o Bode. Não sei, acho que foi o Pivoto. Ah. Culpa o Pivoto. Culpa os dois. Culpa todo os mundo. Culpa eu também. Eu também tenho culpa. Eu sou responsável. Aí depois você manda um e-mail começando com Fora Temer, que pro Bode ficar feliz e editar direito. Boa. Bora começar todo o podcast com o primeiramente Fora Temer, pra ele ficar feliz. Porra, pode crer mesmo, a semana que vem. Agora vamos para o próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, esse falou certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque quando ele mandou, provavelmente era tarde, agora é a noite, e quando vocês estiverem assistindo o podcast, vai ser de manhã. Então tem isso. Talvez seja dia. Aqui quem fala é o seu ouvinte semanal, Sheldon. Sheldon, da Fazenda do Orson. Antes de entrar no assunto do podcast, gostaria de aproveitar que vocês têm sido muito prestativos na leitura dos comentários e ligaram o modo Fala Que Eu Te Escuto. Na última leitura de e-mails, vocês comentaram que mesmo no Brasil existe espaço no mercado de jogos para profissionais que não são programadores. A gente falou isso? Falou. Ah, tá. É porque tem os artistas, né? Pô, tudo bem. Não, é o que eu quis dizer, na real, é que você não precisa ser necessariamente programador. Você pode ter muitas outras funções num jogo. Não que... Nunca quis dizer que tem espaço no mercado de jogos pra profissionais no Brasil. Não tem espaço no mercado de jogos no Brasil pra nada, cara. Na verdade, não tem espaço no mercado do Brasil pra nada. Tipo, nem pra, sei lá, vender sorvete. Não, mentira, pra vender sorvete tem. Enfim, não, o que eu quis dizer não é que tem espaço pra caralho no mercado de jogos do Brasil, não. É só que tem outras opções que, além de programador. Só isso que eu quis dizer. Tem coisas que você pode fazer. Ah, mas assim, provavelmente, se for pra chutar, o programador deve ser o que tem mais espaço, mas procura, né? Até porque, porra, pra fazer um desenho sempre tem um priminho, né, Daigo? Porra, priminho, sobrinho. Pô, tem um priminho que desenha bem pra caralho fazendo jogo aqui. É, tem meu sobrinho, eu posso chamar meu sobrinho fica sentado na frente do computador de todo, ele deve saber fazer isso aí. Enfim. Pois bem, tenho apenas uma vaga noção de programação. Estou estudando tem um tempo, mas não está dando muito sucesso. Sou menos de exatas e mais de humanas. E sou um cinéfilo, todos nós. Estudioso de storytelling e roteiros. Será que existe espaço no mercado para um profissional mais voltado para a história? Cara, existe, mas é muito difícil você encontrar. Exatamente. Assim, de alguém comprar a sua ideia, digamos assim? Existe no sentido de que, cara, sim, precisa-se de storytelling e roteiros nos jogos e no cinema. Mas, assim, assim, é um mercado bem fechado, mas se você lutar, você consegue com certeza. É, digamos que exige que você já tenha sido publicado pra conseguir um lance mais assim. Então alguém confia no seu taco, das duas uma. Contatos, basicamente. É, isso aí. Como tudo no mundo. Sou de Curitiba, como estou desempregado faz tempo, se o estúdio precisar, também faço café e faxina. Ah, café e faxina sempre tem procura, fera. Porra, café e faxina é tua canja. É, dizem que, cara, eu li uma vez, eu não sei por experiência própria, mas eu li uma vez que no... que o espaço nos jogos hoje em dia, no Brasil, eles requerem muito multidisciplinaridade, vamos dizer assim, que é você saber um pouco de cada área. Se você, de preferência, saber mais de uma área e um pouco de outras áreas. Você ser versátil, digamos assim. Porque dizem que no mercado lá fora é o contrário. É muito mais sobre você ser muito, muito específico, muito bom em alguma coisa. E que aqui no mercado, como é muito... como é tudo é meio feito a moda caralho... Não quero dizer a moda caralho, mas como tudo é meio... é tipo... meio low budget, digamos assim. A galera quer economizar onde pode. É, como querem economizar onde pode, é sempre bom você saber fazer um pouco de cada coisa. Você saber um pouco de programação, um pouco de roteiro e saber fazer café e faxina, entendeu? É, vai precisar. Somente de muito café. Enfim, agora voltando à vaca fria. Muito interessante isso dos jogos que não saíram. Muito embora a razão diga que se o jogo não saiu foi porque não estava bom. É difícil não se perguntar. Ora, esse Metroid 64 parece irado, mesmo tendo o maior cara de ser um filho bastardo entre Ocarina of Time com Castlevania 64. Cara, isso parece sensacional, esse filho bastardo. Confesso que... era meio assim. É, confesso que essa história do Full Throttle eu não sabia. Não posso acreditar que a LucasArts, que sempre prezou pela qualidade, tenha posto alguém que não estivesse envolvido no primeiro jogo pra supervisionar ou tenha cometido o amadorismo de tentar mascarar a aceitação do público com comentários anônimos de dentro da empresa. Cara, acontece de tudo nas melhores empresas. Essa é a verdade. Podiam pelo menos ser mais espertos e ter pedido o pessoal fazer do computador de casa. É... isso é verdade, eles podiam ter sido um pouquinho mais cuidadosos. Já que você vai fazer merda, faz a merda direito, né? Percebi algo preocupante. A maioria de casos de Vaporwave se intensificaram da era Nintendo 64 pra cá. Será que isso não é um sinal preocupante de que os jogos estão indo pelo mesmo caminho que o cinema, onde os custos cada vez mais elevados de produção têm feito os estúdios preferirem continuações e títulos de sucesso garantidos com fórmulas repetitivas com base nos melhores e mais rasos denominadores comuns? Só agora que cai a ficha, fera? É... isso tá sendo notado faz décadas, né? É, a quantidade de remake que a gente tá tendo. Essa é a grande tendência. Graças a Deus a gente tem um pelo menos por enquanto, uma cena indie bem boa, né? A inovação tá vindo da cena indie, né? Sim. E tá vindo do do-it-yourself, digamos assim. É, pior que é exatamente isso. A galera menor que tá inovando e aí a galera tipo aí vai lá e rouba o que dá certo, entendeu? Que merda, é, né? É assim que funciona, é assim que sempre funcionou e só em tubo. Pelo menos a gente você tem algo... que aquele... Não, você viu aquele jogo lá que o cara tava fazendo sozinho, aquela porra de Hong Kong lá, aquele Lost Soul Aside? Você tá falando do RPG de mesa? Não, RPG de mesa não, é tipo um jogo que é meio Devil May Cry assim, misturado com Fury, que os malucos saem voando. Menor... ah, acho que eu vi um GIF que o nego postou na página do Basquete Soco, sei lá. É, então isso aí. Hoje, noticiaram que a Sony procurou ele. Ah, é? É, que bom. O cara tava fazendo o jogo sozinho, aí a Sony falou: ô, traz esse negócio aqui pra nós. Vamos dar uma olhada aí. Xuxete. É, eu também acho. Aí é bom que sai pra mais gente também, né? Porque parece que é legal de jogar. Cara, isso é bom pra todo mundo. O cara ganha dinheiro, a Sony ganha dinheiro, os clientes ganham produto de qualidade. A Sony ganha mais dinheiro, mas enfim. É, Sony mas ganha ele mais dinheiro. Mas ele provavelmente vai ganhar mais dinheiro do que se ele tivesse só feito tudo sozinho, né? É, ele provavelmente ia lançar pelo Steam e é isso, né? É, provavelmente ele ia fazer uma graninha, mas o jogo não ia ter tanta repercussão. Enfim, é, no agora, final de contas, talvez ele tenha até chance de fazer outro, né? Exatamente. Se souber, o cara ganha um emprego permanente na Sony lá, enfim. Não, é a boa. É um lance legal esse negócio de empreendimento, assim. Sim. Agora vamos para... Calma. Tem uma parte muito importante aqui. Tem um PS. Muito boa a participação da GG. Sinto que BFS tem uma falta de presença feminina em seu elenco. Sinto que já falei disso antes. Enfim, aquele abraço e sucesso a todos. Cara, realmente, eu acho que a gente tem uma falta de presença feminina. E quando a gente tem, geralmente é bom. Eu culpo a Rebeca, a Bebs, entendeu? Sempre chama ela, ela não sempre fala. Não quer mais brincar? Ah. Não quer mais descer pro Play pra brincar com nós? Verdade. Essas pessoas que não respeitam as ordens do Play. Pois acabou-se essa porcaria. Siga em frente para o programa, que eu não sei qual é falar nisso. Mas você saberá quando baixar esta porra. Então, logo mais, tem mais e uma benga. Diversão na vez. que vale um dadinho da vitória aqui, né, cara? Deixa eu achar o dadinho. Vale, vale. Assim, peraí, tá aí, tá aí. Vamos lá. Ver. Vamos lá. Dadinho da vitória. Achei. Achei o true dadinho, velho. O grande dadinho de outrora. Dadinho de minigurps. Vamos lá, meus amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquele que sair neste número irá fazer 10 minutos de uma recomendação de qualquer merda valendo. Senhor da Eternidade. Esse dadinho é muito viciado da. Peraí, todas as pessoas têm que ter uma vinhetinha antes de começar. Tipo, na época do Silvio Santos. Então, ele tem. Esse poder e tem o que Senhor ter... da Eternidade lá. Hey, hey! É. Bom, posso recomendar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Ok, eu posso recomendar um seriado, então, de televisão. Você que na verdade pode fazer isso. É do Netflix. Ainda sim, bem. Você pode. Pode deixar, Pyron, eu vou roubar o seu. Pode deixar. Cara, o que eu quero recomendar é um seriado antigo já. Quer dizer, mentira, não é tão antigo, deve ser do ano passado, ou ano retrasado. É. Nossa, chamado. Chamado Bloodline. E tá. Bloodline. Eu sou... tem vampiro? É, não, mas foi por isso que me chamou a atenção, mano. Não tem absolutamente nada a ver. Já ganhou pontos por não ser de vampiro, né, cara? Mas, tipo, não tem absolutamente nada a ver com vampiro. Tipo, mas o título é bom. É um bom título. É tipo, o seriado é sobre uma família que mora num lugar paradisíaco lá nos Estados Unidos. É, eu não vou lembrar agora onde caralhos é. Eu sei que era Flórida, mas eu não sei o nome do lugar. Mas eles têm uma, o pai deles lá, o patriarca, foi? Não é Porto Rico, não, caralho. Porto Rico fica na Flórida, porra? Não, mas tem um país gente na Flórida. Você ia ficar muito surpreso. Não, de Porto Rico tem na Flórida. Sim, mas até aí tem muitas pessoas de todo lugar do mundo na Porto Flórida. Porto Riquenho é cubano, né? Cubano, porto-riquenho, sei lá, mexicano, brasileiro. Brasileiro! Então, não tem mais do... tá o que mais tem é brasileiro. Depois tem cubano, tem porto-riquenho, caralho. Mas enfim, e a não... tua série aí? Caralho, deixa eu falar. Enfim, eles têm. O pai, o patriarca da família, ele é dono de uma pousada, um hotel mega famoso lá, né? Tipo, o principal hotel lá do lugar. Do, tipo, na beira do mar e o caralho. Todo sinistro, todo pica, visual pica. O visual da série é pica por causa do paraíso lá, do lugar onde, sei lá onde caralho eles filmam, mas é muito maneiro. E, bom, é basicamente um drama onde eles têm uma família perfeita, toda conhecida, toda com reputação impecável, só que eles têm um filho meio pródigo, né? Um dos, tipo, são vários irmãos, são quatro, cinco irmãos, sei lá, não lembro quantos irmãos são, foda-se. Mas fuderam pra caralho, nasceu gente. Tem uns irmãos que são meio extras na série, mas são vários irmãos, acho que são cinco irmãos, e um dos irmãos é um irmão pródigo. Tipo, ele saiu da família, ele tocou foda-se pra família e foi morar em Miami, enquanto todos os outros ficaram lá no mesmo lugar, lá no caralho da costa, esqueci o nome do lugar. Caçar Pokémon. E todo mundo arrumou meio que um emprego pra ajudar o negócio do pai lá na pousada e tal, menos o filho pródigo, obviamente, que tocou foda-se. Então, basicamente, é uma família perfeita, com uma reputação perfeita, só que esse filho volta pra uma comemoração lá qualquer, e ele volta pra família e começa a dar muita merda, porque o filho é basicamente um grande, grandíssimo filho da puta. Ele trouxe a merda. Cara, ele basicamente, tá ligado aquele vilão que você, tipo, tá, no início você não entende por que ele tá fazendo, depois você começa a entender, mas parece que ele tá só fazendo as paradas só pra ser filho da puta. E aí, quando você entende... Esse filho é o John? Não, esse filho é o Danny, é o filho da puta. O John é o protagonista. Ah, é o do bigode. É o cara que é John policial, ele é o policial, tô me situando. Que ele é o tipo, tem a moral impecável, que é o cara que faz tudo, que ajuda todo mundo. Entendi, é o paladino, é o cara de 17. Ele é o paladinão, o protagão. Esse cara aí, quem tá falando é tipo o famoso velho negro da família, só que é o maluco que deu errado. O nome do serial tinha que ser Black Sheep, né? É que já tem um com esse nome. Né? Nome. Ah, entendi. Pois, ah, é, então, na verdade. Então tá explicado por que botaram o nome de serial de vampiro. Mas enfim, é um seriado de drama tenso, daqueles que rola merda, todo episódio rola merda, você sempre quer ver o próximo episódio. E não é, geralmente não é barato, não é aquele cliffhanger, filha da puta, só que realmente é uma trama e a trama tem uma continuidade maneira. E, bom, cara, as atuações são impecáveis. O John, eu esqueci o nome do ator, eu não lembro o nome de ator nem pra essa minha vida. Mas o John Kyle é o cara Chandler. Do Friday Night Lights. Kyle Chandler, obrigado. Kyle Chandler é o cara do Early Edition, então, né? Não faço ideia que é Early Edition. É aquele que o cara tá no canal do dia. O jornal final de amanhã. Eu não me lembro se é ele, mas é o cara do Friday Night Lights. Eu sei que o cara é muito pica, ele manda muito bem. O personagem dele tem uma evolução muito interessante e ele atua muito bem, assim, em todas as, durante a transição do personagem e a evolução, ele manda muito bem. É, tem o Danny, que é o grandíssimo filho da puta, que é talvez o melhor ator da série, tipo, é um personagem excelente. Mesmo sendo um personagem filho da puta escroto, você cria uma certa empatia com o personagem, porque é tipo... Bom, o personagem é bem escrito e a atuação é absolutamente impecável. E todos os outros... E quando você tem um background maneiro no personagem, mesmo o vilão, um cara filho da puta, você acaba meio que tentando entender e acaba falando, cara, ele não é tão escroto assim porque ele não é parnasiano. Sim, sim. E a série brinca com isso, porque, tipo, tem uns mistérios, né? Porque aconteceu algumas coisas, porque óbvio! A série tem de volta no passado e mostra umas merdas que aconteceu no passado e o caralho, entendeu? E tem essas paradinhas pra te manter. Eu sabia que até essa porra porque tem a atriz que fez a Velma no Scooby-Doo, não lembro. A Linda Cardellini. Ela é com certeza ela deve ficar desvendando os mistérios. Ela é linda. Ela é gente! Mas qual dos Scooby-Doo tem no primeiro filme? A Velma disse gente. O dos filmes ruim. Ah, porra, eu quero, hein? É os únicos filmes que tem, né, cara? Ou seja, o tem a paródia pornô, né? Tá bom. A paródia pornô... eu nunca assisti. Ah, é divertido. Por que será, né? Mas enfim, pelo Lore. Como... Cara, nunca vou me esquecer da Liga da Justiça pornô, mas beleza. Vai lá. Como o Pyra tava dizendo, um dos grandes temas usados pela série é o lance de ambiguidade. Eles têm muito flashback e eles mostram o flashback só até onde eles querem, sabe? Então você nunca sabe exatamente como a parada aconteceu e o que aconteceu. Você pega, assim, pedaços do passado e tudo fica muito ambíguo. Você nunca sabe quem é o filho da puta da história. E isso é uma parada que eles trabalham durante as duas temporadas muito bem. São duas temporadas. Até porque o nego te vende às vezes um personagem, né? Normalmente você quer botar aqui esse cara aí, o Danny é o filho da puta. O nego te vende um personagem, só que depois você vai ver que os outros personagens que metem uma de moral, caralho, também são filhos da puta, entendeu? Ninguém ali é 100% puro, parceiro. Até aí só tem filho da puta no mundo, claro. Ponto. Edição do Big Brother, né? Essa é a moral da história. Mas enfim, foi uma série. Como dizia Batman Dark Knight, você morre um herói ou vive o suficiente pra virar um vilão. Pode crer, isso é só verdade. Cara, é uma série assim que a temática a princípio é meio foda-se, sabe? Não me interessaria geralmente. Eu só me interessei porque dois amigos meus me recomendaram, o Solid e o Rodrigo Rossi. Rodrigo Rossi! Recomendaram e aí tava um gente acabado de ver alguma outra série qualquer e eu falei, vou ver essa merda, foda-se. E aí, outra recomendação é o Rodrigo Rossi. Isso, Rodrigo Rossi. Aliás, eu recomendo muito o Rodrigo Rossi, tá? Deus do metal. Pô, ele gravou uma abertura pra gente, acho que foi do episódio da Disney? Da Disney. Por ali, foi naquela época. Foi da Disney. Essa série tá me lembrando uma outra que eu tô com dificuldade de lembrar o nome, mas essa outra é de comédia. Não tem nada a ver, é só questão de ter uma família também. Caralho, que Modern Family? Hã? Não é Modern Family, não. É Modern Family, exatamente. Porra, caralho, que dificuldade de lembrar o nome. Era só lembrar que é o outro seriado do Alfred, cara. Há quantos anos que o homem conhece? Você não se acostumou com a memória do Ninja, tá, viu? Você tá me perguntando porque você não sabe a resposta. Engraçado é que essa série do Modern Family, ela é também tipo uma família que, pelo menos no primeiro episódio, quando ele tá apresentando os personagens, ele vai mostrando os personagens de uma forma bem dúbia, assim, levando você a interpretar certas coisas, e no final faz você, porra, é nada disso, ou é tudo isso. Se não me engano, inclusive, o primeiro episódio do Modern Family, você nem fica evidente que aquele pessoal ali tudo é uma família. São três núcleos. Só no final. E que no final. No final do episódio você fala, caralho, é todo mundo da mesma família. Tem aquela parada aí no final fala, tá, esse filho desse. A parada de aquela parada de câmera diferente também, né? Tipo, isso. Os tons na tela. É tipo The Office. Essa questão de como se fosse um documentário. Exatamente isso. O que fica mais evidente esse estilo The Office, né? Não é nem o Modern Family, é o Parks and Recreation, que é o The Office 2. É o Spielman do The Office, aquela porra. Acho que o Arrested Development também é assim, né? Não, Arrested Development não. Mas o Arrested Development, tem uns zooms de vez em quando, mas não tem coisa de tipo, olhar pra câmera. De vez em quando, tipo, what the fuck, não sei. Mas não é no mesmo estilo, porque o Arrested Development, inclusive, é mais antigo, né? 2003. Sim. Mas é, o cara olha pra câmera porque olha pra câmera, mas não é pra parecer um documentário, entendeu? É meio que ele tá olhando pra você no Arrested Arrested Development. É, olha pra câmera pra dar aquela quebradinha na quarta parede e falar, olha só a merda que você está me fazendo passar. E não é todo personagem, geralmente é só o Michael que faz isso. No, os outros geralmente não fazem isso agora. O Jim sempre olha pra câmera, tipo... Não, o Michael, que eu tô falando, o Michael do Arrested, não é o Michael do... É, verdade. Não, Michael Scott, não. Michael Scott, claro, com certeza. Não, o George Michael também olha de vez em quando, o filho, né? Pior eternidade. É, o George Michael, é. Eu não posso falar isso perto da minha namorada, senão ela vai falar, vamos ver. Eu vou falar, cara, a gente tá assistindo 30 mil séries, a gente não consegue dar conta de nada. Eu tô tentando assistir Buffy com ela. Bem-vindo ao mundo Baer com jogos. Cara, pelo menos você tem a grande vantagem de você literalmente morar com a sua namorada. Ah, não, calma aí. Licença. As minhas séries demoram anos. Mas ô, poeta, toma no cu, PH, porra. Buffy, meu peru, PH, porra. Buffy é bom, filho da puta, para de xingar. Mas é uma das séries favoritas da namorada do cara. Ele quer fazer um agrado e... A mulher é apaixonada por essa série. Ela pediu pra eu ver com ela. Ah, a não, mulher, beleza. A mulher, minha... Não, aí sim. Por favor. Aí, cara, ganhou uma puta sim. moral. Depois eu vou mandar esse áudio pra ela. E... além disso, dois. Tem a Sarah Michelle Gellar no top dali. No auge. Nossa. Porra, Segundas Intenções style. É. Nossa. No Prime, né? E de... Prime. Série mais... Sarah Michelle Gellar Prime. A série é tão ruim. E tem a Willow. A série é tão ruim, que ela dá a volta naquele passo clássico e fica muito foda. Exatamente. Assim, não, só, a primeira temporada dá duas voltas e fica ruim. É isso. Mas depois fica maneiro. Depois fica maneiro. Vai ser uma enxurrada de emoções. Eu não acho tão ruim, não. Ah, caralho, é fantástico. Quando começa a ter episódio musical, fica muito bom. Não, mas muito lá pra frente. É, muito lá pra frente, então. Quando começa a ter episódio musical, fica muito ao bom, né? Perca a tinta. É sensacional, tipo... é episódio surdo. Não só o personagem. É porque é Buffy. Mas o ator que faz o Angel, ele interpreta tão mal o Angel. É um personagem tão verdinho ali no começo. Cara, se, ó, no dia que tiver Buffy no Brasil, ele vai ser o Cigano Igor, cara. De tão ruim que aquele cara era. Tão aquele David Boreanaz. Ele tem uma série só dele. Ele deve melhorar depois, né? Mas o maluco é muito bom. E depois, e agora ele faz aquela série com a irmã da Zoe de Chanel, Bones. Até hoje, tá eu acabando. Acho. Aquele Bones, né? Ainda tá acabando. Bom. Mas olha só, passa. O Buffy passava antigamente na Fox. É bem mais velho. Não. Acho que não é não. Cara, acho que é um pouco depois. Bones deve ter umas. Bones passava deve quando eu tava na quase 10 temporadas. Acho que tá mais que isso. Deve estar com umas 10 temporadas agora. Não, acho que tá mais que isso. É, enfim. Não, mas olha só, o Buffy passava na Fox 7h30 da noite, antigamente. E era. 7h30 ou 8 horas, não lembro. Era logo antes de Simpsons. Então, eu que religiosamente via Simpsons todo dia, quando eu era moleque, acabei vendo o Buffy quase inteiro com essa porra. Mas passava Angel junto com o Buffy também. Não, dependia do dia. Teve uma época... Depende do dia. Era meio variável essa porra. Eu já não lembro direito. Também teve época que eu não via, porque eu passava Pet Labor na Fox Kids, aí obviamente eu ia ver Robozinho. Depende dessa... E meu abraço, Midnight Blue! Desse papo todo, cara. O ônibus da meia-noite! Vamos pegar Midnight Blue! Desse papo todo, eu só lembro que eu via Buffy Angel na Globo quando passava de madrugada, tipo 4, 5 da manhã. É, só que a parte triste é que você não tava voltando de uma balada. É, o Killerazes não tinha TV a cabo. Ele sempre fala, eu não via Johnny Bravo, não tinha TV a cabo em Resende. Vamos lá, sempre com próximo. Ah, falar em Johnny Bravo, mandar um abraço pro Ricardo aí, que um dia desse a gente entrou na loja do da Olimpíada, na loja oficial da Olimpíada, que tem aqui em frente a nossa casa, na Rua da Praia, no caso, né? Duas quadras pra frente. Pra e aí, quando eu entrei na loja, tava lá o Johnny Bravo saindo. É, não vou entregar o endereço igual certas pessoas quase fizeram, não. Aí tava lá o Johnny Bravo saindo lá. E aí, comprei os presentes aqui, cara. Sinistro. Amarradão. Dadinho da Vitória! Cara, tá viciado mesmo. Dadinho! Pirão! E vem o Pyron lá! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, coisa boa então aqui. Caralho, fala de He-Man, mas vai review. Aí, recomenda He-Man. Não, olha só, isso que ele vai recomendar tem He-Man. Falei logo. Vocês vão dar a volta. Tem com Dolph Lundgren. E deu a volta? Pô, mas era maneiro, era uma review de cinema. Não, mas o cara tem um DVD. Essa porra. Lógico que eu tenho. Eu também. Porra, velho. E o que era o esqueleto mesmo? Tem, poxa. Pô, é muito maneiro. É o Anthony Hopkins? É o Frank Langella. Não, então, quem é o ator? Ah, é o Langella, isso. Caralho, é a Mônica, irmão, né, cara? Só desse... pra saber o nome do ator que faz o esqueleto. Frank Langella, isso mesmo. Puta, obrigado, Daí. E tem a Mônica nesse filme, né, cara? Sim. Que é a melhor parte do filme, obviamente, tem a Mônica. Pega a parada lá, aquela chave cósmica. O He-Man desse filme, ele não é um humano que vira o He-Man, não, né? Não, já tem Eternia mesmo, não, né? Não, ele só não vira pra espiada, fico... mais porque a Eternia tá em guerra. Não, tudo bem, o que eu tô falando é o seguinte, não é tipo o desenho do Coisa da Hanna-Barbera, que é um moleque que vira o Coisa. Não, não é isso não, né? No He-Man, não, eu não lembro. Não. Sabe por quê? Tem essa, tem essa mania no... O desenho dava volta, hein? Ficava maneiro. Dava. É, dava umas 4 voltas. Esses filmes, quando os caras vão adaptar coisas que são, sei lá, universos fantásticos, o cara tem uma porra de uma mania de retardado americano mongol de ter a porra do Orelha, que é o cara do mundo de verdade, do interior da Califórnia, que, ó, agora eu estou nesse mundo mágico, onde os monstros fazem as leis e não sei o quê. Que eles e caralho, pra que essa porra, cara? Hoje em dia, em vez de botar uma Orelha aleatória, eles botam aquela gostosa lá a Megan Fox. Megan Fox. É sempre ela, Megan virou Fox. Orelha oficial. É a Orelha com peitos. É, ela é a peitors. É a peitorelha dos filmes. É sempre ela mesmo. Quando não é ela, era o Shia LaBeouf uma época, né? É. Tentaram fazer o Shia LaBeouf seu... cult pra caralho. É, foi depois que ele fez o Infomania. Cara, esse, esse animal do Shia LaBeouf, ele não fez uma vez um streaming dele durante várias horas, vendo todos os filmes dele mesmo? Sim. Esse maluco. Caralho. Fez. Mas, e a série de TV que ele participava também. Esse maluco dá umas 7 voltas e fica muito mais merda. Não chega nem a ser bom. Tem que... Não, se for maninho, né? Só o cara enche o cu de maconha e droga, né? Nem faz, pô. Número ímpar de voltas, o cara fica bom. Número par de voltas, você fica ruim de novo. É, a gente tem que deixar o Pyron falar, que o Pyron até agora não falou o que ele ia falar. Tem. Então, pra zoar, né? Já que falaram de série, eu vou falar de outra parada aqui boa também, rapaz. Opa. Muito bonita. Que pouco a gente falou, né? E eu sempre tive vontade de falar, eu ficava de olho, e eu tomei coragem, comprei e olha só, gostei. Moto. Então, não, isso aí... É um joguinho, pra variar, fala de joguinho. Joguinho novo, pô, pra galera aí que, pô, deixou passar batido, que é o Transformers Devastation, rapaz. Isso é bom, isso é bom. Já ouviram falar desse joguinho? É, né? Eu joguei muito antes de meu Xbox morrer. Então, rapaz. É de robozinho? É de robozinho, filho da puta. Robozinho. Só que é o seguinte, né? Quem acompanha aí, né? Depois do filminho lá do Michael Bay, começou a sair um monte de filminhos de Transformers, né? Com aquela nova repaginada orelha que fizeram nos caras, pá, não sei o quê. Aí se aquele par de orelhas. É, aí se os joguinhos são bons ou são ruins, aí fica de cada um. Eu caguei pra todos fortemente, entendeu? Até que eu vi isso aqui. Por quê? Primeiro que a Platinum Games se fez. Pra começar, opa, Platinum Games fazendo um joguinho não de Transformers. Pra mim isso já não é mais moral, não. Qual Star Fox? Não, mas o Star Fox, aquele Star Fox sobretudo. Eu tô tendo mandando usar aquele controle bosta. Mas foi mesmo. Porque os caras mesmo, velho. Oi, mas lá. Foi a Nintendo mesmo, filha da puta. Você devia ir no streaming, pegar alguma foto, algum screenshot de uma hora que você tá com a cara muito de merda e botar de profile picture no Facebook e falar, gente, vida é uma merda. A vida é uma merda, cara. E tem. Não, pior que eu tava tão merda que eu dei a volta e fiquei feliz jogando aquela merda, mas é bem bosta. É bem bosta. É, aí enfim, mas aí os jogos que eu joguei da Platina até hoje, eu curti. Então eu falei, pô, né? Platinum Games é um ponto favorável. E depois foi lá um jogo com outra coisa que me surpreendeu, rapaz. São os Transformers clássicos, aquele do desenho lá da década de 80. Quem é velho que nem eu e Daigo cresceu vendo aquela porra. Eu falei, opa! G1, aí. Pai, G1. Usa o termo correto, por favor. É, então beleza, G1. Vamos lá, o cara é o professor aí dando dica. Então, porra, né? Aquela porra fodona. Aí eu fui olhar o gráfico do jogo, meu irmão. É o desenho cuspido e escarrado. Eu falei, porra... É o desenho céu cheio de zaço, né? Só porra, cheio de zaço e mal animado, que é pra combinar com o desenho. Pô, mas não, aquela porra ali mesmo. Falei, pô, não, beleza, tem que comprar essa porra. Aí eu vi o preço, carão, né? Porra, tá caro. Falei, pô, tá caro. Vamos ver. Aí, né, chegou a promoçãozinha aí de verão do Steam. Falei, opa, agora é essa. Agora que nós chegou, né? Comprei. Meu irmão, curti pra caralho o jogo, velho. Curti por quê? Primeiramente, o gráfico é... Primeiramente, fora Temer. É, primeiramente, fora Temer. Segundamente, fora Dilma também. Mas já é todo mundo, fodeu. Terceira... Fora os dois. Fora Paz. Fora Paz, exatamente. Fora Pezão. Ah, Pezão já tá fora. Fora Pezão, Cabral, Dornelles. Fora Dornelles, é. Fora tudo. Vai lá, Pairo, vai lá. Fora Maia. Aí, enfim, realmente, as primeiras impressões que eu tinha vendo fotinho e tal, não sei o que, vendo vídeo, não sou um TV review, fora isso mesmo, o gráfico do jogo, pô, é espetacular. entendeu? E assim, não querer falar bem e tal, caraca, mas a questão do PC, então, cara, é melhor que as próprias CGs do jogo. Ele é mais bonito. E, cara, uma coisa que me surpreendeu ainda mais, ainda assim, extrapolou a minha expectativa. Meu irmão, a trilha sonora da porra desse jogo, meu irmão, é gozante. Tu fica tocando punheta jogando o jogo, meu irmão. É um metal, meu irmão, daqueles... Não, esse é só o Goku, vamos com calma aí. Porra, meu irmão, é um metal, velho. Caralho, tipo assim, leva o teu cosmo na porradaria. Primeira coisa que o jogo é assim, dá platino, né? Tu fala, pô, jogo de Transformers dá platino? Meu irmão, é porradaria o tempo inteiro, é baioneta de Transformers, compadre. Eu falei, cara, eu acho um pouco mais assim, tá certo. Pô, mas pode se dar certo. Então, pra tu ter ideia, né? Igualzinho bonito. Tá ali batendo no cara, tem um botão que você, se você esquivar na hora, fica tudo em câmera lenta, entendeu? Tu vira tipo um carrinho daquele famoso barulhinho. Igualzinho do desenho, meu irmão. Então tu também dá porrada, já dá aquele som, já porra, já fica ali. Ah, caralho, isso aqui é muito foda. Fica tudo em câmera lenta. Aí, meu irmão, tu imagina assim, tu jogando com Optimus Prime. Começa a bater no cara, porra, o cara vai bater em você, tu, porra, aperta o botão, ele esquiva, transforma em caminhão, dá um golpe, o cara fica estunado, dá uma gilete em forma de caminhão pro alto, e tu aperta de novo o botão, ele, tipo, aí acelera, dá o turbo e voa com o caminhão lá no alto do cara, isso. Dá um porradão, sim. Tu começa... Muito baioneta. Muito baioneta. E no meio lá no alto, na zoeira, você começa a continuar dando combo, transforma em caminhão de novo, dá uma porrada pro cara pra baixo e continua batendo até infinito, irmão. Até você explodir o cara, velho. É muito foda. E se isso não fosse... o suficiente, né? Aliada a trilha sonora heavy metal às alturas, meu irmão, tu inventa. Caraca, porra, boss gigante pra caceta. Mas vamos lá, mata... Pyron, caraca, é muito foda. Cortar, só pra eu entender um pouco melhor, qual é o estilo do jogo? Qual o gênero? É porrada, é baioneta. É um piramapizão. Hack e slash. Eu acho que todo jogo dos Transformers foi assim, né? Eu lembro de ter jogado. Errado. Não. Sério? Ué, o Warframe Cybertron é tiro. É tirinho, fica dando tiro e transformando de robôzinho. Cara. Aqui é o Solo seguinte, Cybertron ó. Tem um momento que é hack slash, mas você tem que jogar com os Dinobots pra isso. Entendeu? E outra coisa maneira é o seguinte, que você vai habilitando o personagem, tem todos os Transformers clássicos, e você pode fazer o upgrade de arma, você coleciona, conforme vai jogando pela fase, você encontra a arma, você faz o upgrade na forma do teu carro. É, você pode craftar a arma também. Pode craftar a arma. Tem um botão que você aperta, que é tipo, cada um tem um especial, né? Por exemplo, aí o Optimus Prime, ele tipo, ele dá tipo um caminhão, fica dando tipo um Janik Fun lá, um tipo chachachug bolado lá e mata todo mundo que tem na tela. cara, fica driftando, é muito divertido, cara. Aí tu vai, pô, o único mal do jogo é que ele é muito batido no mesmo ambiente, é uma cidade, né? Vamos dizer assim, entre aspas, um mundo meio que aberto, uns hubzinhos, as missões pra você fazer, e tu fica ali dando volta, fazendo as missões, e de repente vem os inimigos, né? Só que é tipo assim, começa a ficar repetitivo, porque tem tipo os inimigos fodão e tem tipo os minions dele, né? Mas também aparece o mini pra dar uma apresentação, aparece os caras, então isso é um pouco repetitivo, entendeu? Mas cara, o jogo é divertido de tu jogar, assim, se você encontrar por um preço que não seja muito alto, lá uns 50 pau, 70 pau, pô, cara, acho que vale muito a pena. O jogo é muito bem feitinho, entendeu? Não espere algo muito, mirabolante, cara. É um jogo de porrada, um desenho dos anos 80, velho. Então é sujeira, porradaria, música alta pra relaxar. Meu irmão, mas aí, já que você fez uma review de um jogo, eu tenho que te obrigar a dar uma nota. Não, nota não. Um meme pra esse jogo, como uma avaliação do como jogo. Como uma deusa. Um meme. Caralho, um meme, velho. Nossa senhora. Tem uma resposta certa, hein, Pyron? Tem uma resposta certa. Tem uma resposta certa? O que foi os anos 80 dos memes na internet? Cara, os anos 80 dos memes na internet? Os anos 80 dos memes na internet, é. Caralho, nem cara. A primeira geração. Porra, all your business belong to us, velho? Não. É uma possível. Não, caralho, não. O Pyron deu aquela resposta que o professor não esperava, mas gostou. Humanas, né? Tipo de humanas. Eu pensei que era algo do tipo... Olha isso, Pyron. Porra! Não, falei anos 80, porra. Não, mas antes de você dar... Movimento emo. Do... Caralho, velho. Porra, tu foi além, velho. Realmente, minha mente não tem teu banco de dados aí, não, velho. Vai me desculpar. Mandei aí o que eu acho que é a resposta certa. Pra mim o gabarito é esse aí. Achei fraco. Achei fraco? Tá bom, foda-se. Até gostei. Tá bom. É, o Daigo gostou, o que importa. Então, ele é anos 80. Tudo. Nós aceitamos, e lá se explique. É o... At first I was like, but then I loved. Que é o melhor meme. Um jogo pode ser que o Pirão... Pode ser o meme do piano também. Por um minuto o Pirão achou que ia ser um jogo muito mais ou menos, muito whatever, mas de repente quando ele falou, como nas palavras de nosso amigo Mega Daigo, trembão! É, mas aquela porra, né? Só vai ter apelo também pra quem viu a porra do desenho. Se tu não viu, tu vai cagar, não vai entender muito as diferenças. Ah, mas se você caralho. Não viu o desenho, tem que se fuder mesmo. É, entendeu? E aquela coisa de sempre, né? O ponto positivo desse todos os jogos de Transformers aí são os, pô, cara, os narradores, os dubladores, na verdade, que são os clássicos mesmo, entendeu? Então, porra, isso aí já... Meu irmão, meteu porradaria com Transformers, câmera lenta, pô, heavy metal e gráfico foda, irmão, é tudo que eu queria. Então, meu irmão, jogo pra mim aí... Beast Wars? Hã? Tem jogo da época do Transformers Beast Wars? Tem dois. Todos dois muito ruins. Poxa. É triste dizer, mas é a mais pra ver. Beast Wars era muito bom, né, cara? Eu sei. Waspinator aterrorizar. Caralho. Aquilo, faltou, era de uma imundícia, cara. Não faltou uma entonização. Foi Waspinator. Dadinho da vitória. Sou eu. Deixe a sua glória. Inimigo. Meus amigos. Finge inimigo, meu amigo. Seu amigo, nosso amigo. Peço ajuda pra vocês, cariocas como eu, pra me ajudarem a descrever um lugar a qual quero recomendar a todos os nossos ouvintes que são do Rio e não são do Rio para conhecer também. Um lugar que eu gosto muito. E Daigo, quando você tiver a oportunidade, próxima vez que você vier pro Rio, se você tiver a fim de dar uma passada lá, vou incentivar fortemente a sua ida, que é Visconde de Mauá. Minha recomendação é um lugar, e minha recomendação é Visconde de Mauá. Byron, você já foi a Visconde de Mauá? Sim, senhor, meu caro amigo. Vi no Facebook recente fotinhas suas ali na cachoeirinha, nas paradas mais bucólicas. Eu falei, deve gostar de Visconde de Mauá. As paradas mais bucólicas. Beleza. Porra. Ué, justo. Ah, caralho, achei que tu ia mandar uma coisa forte, cara. Vai, Visconde de Mauá é terra dos gnomos e duendes. Não. Não pra mim. Pra mim, o único lugar que é terra dos gnomos e duendes é Amsterdã, que lá pode. Sei. Então, Visconde de Mauá é um lugar muito interessante em duas épocas do ano. Primeiro porque lá, por ser alto, por ser na serra, tem uma característica de ser frio. Então se você for no verão, lá não é tão frio a ponto de você conseguir curtir lá as cachoeiras, conseguir mergulhar, fazer várias paradas. Mas se você for no inverno, lá é frio pra caralho pra você também conseguir curtir com a tua mulher um friozinho, uma lareirazinha, um get together, um fondue, Eu acho muito maneiro pra você ir nas duas épocas do ano. Tenta aí, no meio do ano, pra tipo. No meio do ano tu não vai conseguir ir na cachoeira. Porque lá tem uma porrada de trilha lá, irada, e umas cachoeiras. Só que se no verão a água da cachoeira já é gelada de realizar uma invaginação em você, eu garanto. No inverno é muito mais sinistro. Eu tenho um vídeo com a galera, com o nosso amigo Chabo e nosso amigo Gabriel Lopes, que dão muito mole de não gravar com a gente aqui, mas que a gente entrou, bora fazer um vídeo, bora entrar na piscina, e o vídeo é a gente assim, e corta o vídeo. Que estava um pouco gelado. Esse grito deixa muita gelado. Margem pra interpretação também. Porra, ah, sim, principalmente levando em consideração que você tava tipo, meio seminu com vários homens perto e tal. Vários homens, exatamente. Exatamente. Mas lá tem um dos lugares. Lá também é muito conhecido pelas suas cachaças artesanais com melzinho. Cachaça. Então você tem cachaça normal, cachaça com mel, cachaça com pimenta e mel, cachaça de laranja com mel. Tem uma porrada de coisa irada. Irada. Cachaça canela com mel. E aí, existe vários pontinhos de venda de cachaça, que todo mundo resolve fazer sua cachaça artesanal e vender lá. E justamente nas trilhas, você encontra umas barraquinhas em que os caras já vendem cachaça pra você. Então tu tá fazendo uma trilha... irado, vamos fazer uma trilha e tô enchendo a cara aqui. Exato! Então tu tá tipo uma trilha de pães, de repente, porra... Nem vou entrar nessa cachoeira não, tá mó frio. Pera aí, chega lá no tio e fala, tio, a cachaçinha dessa aí. Aí você, pam, pam, pam, de repente já tá tranquilão entrar na cachoeira. E tem um lugar chamado Alcantilado, que ele é um parque fechado. Tem uma grande trilha que você faz seguindo, que tem umas 9 cachoeiras ao longo. Muito maneiro. E na entrada tem um bar. Tu pode sentar lá, provar várias cachaças de graça pra comprar, se quiser ou não. Tu sai, ah, eu quero uma provinha dessa, quero uma provinha dessa, quero uma provinha dessa, quero uma provinha dessa. Gostei nenhuma, tchau, foda-se. Ou então, tipo, gostei, quero comprar e levar. Tu pode. Então você vai fazendo as provinhas de todas as cachaças lá, tu vai ficando doidão. Aí tu pega uma caixa assim que tu gostou, compra e já leva na mão e pã. Começa a fazer a trilha. É uma trilha muito fácil, ou seja, quem tá acostumado a fazer trilha vai levar de boa. Quem não faz trilha nenhuma se cansa, mas chega até o final. E ao longo da trilha você passa por várias cachoeiras. Se a tua cachaçinha for ficando quente e tal, tu vai mergulhar na cachoeira, tocha na terra ali a cachaçinha, deixa ela na água da cachoeira gelando, vai lá, mergulha e tal, dá uma nadadinha, e quando tu voltar, a tua cachaça vai estar no ponto e tu continua seguindo sua trilha. Repita a operação por 9 cachoeiras até vencer. O problema é só na consideração que você tá no inverno, né? Não, no verão. O verão, a água é gelada pra caralho, assim? É gelada, cachoeira, né? Água de cachoeira. Não, e a cachoeira já, nossa, cara, pô, são pica das galáxias, assim. Muito maneiras mesmo, assim. Tem uma água que é muito divertida, que é do escorrega, cara, que parece que é um tobogã, meu irmão. Você, sim, vai lá de cima escorregando, cara, é irada, e tu, porra, cai lá embaixo, aquele, porra, cara, é muito maneiro lá. Recomendo fortemente também. É um tobo água natural, então. É tudo água natural. E essa cachoeira do escorrega... É um tobo água natural, cara. Tem uma bandeira que eles botam lá pra dizer qual o nível de perigo de você descer na parada. Bandeira verde é tipo, tá relax. Bandeira amarela é tipo, aí, vai de boa, vai com cuidado. E a vermelha é tipo, vai não, leque. Vai não, vai dar ruim. Não vai dar não, velho. Inclusive, quando tu for nessa do escorrega aí, normalmente, quase todo dia, dependendo do horário, vai um maluco lá cabeludão, que ele cuida do lugar, que ele tem um braço meio ferrado, e ele desce essa cachoeira em pé, meu irmão. E tipo, se o fogo estivesse em pé. O maluco é sininstro. Entendeu? É um filmaninho. É, inclusive, ele ferrou o braço, vou desenrolando com ele, né? Fazendo isso, porque teve um campeonato lá de escorrega na cachoeira. E ele pegou um primo dele, jogou o primo dele deitado, pulou em cima e foi surfando em cima do primo dele, velho. Que ideia genial. Esse é o maluco mais true da galáxia. Ele surfou o brother dele descendo uma cachoeira. Não era só brother, era o primo. Era o primo dele? Era a família. E eu acho que é o seguinte, ele já tinha feito essa porra antes, né? E queria fazer pela frente geral, né? Só que ele se empolgou, pegou muito embalo. Aí o primo dele meio que quicou e ele tombou da parada, né? E caiu com o braço dele, tipo, em cima da rocha, fudeu lá o nervo do braço dele. Então por isso que a mão dele hoje em dia, se tu for ver o cara, é meio tortinha lá. Mas o cara é gente boa, meu irmão. E até o cara de um fera. Anos permanentes. Outro fera. Esse outro fera quicou, ele tava sendo surfado, ele quicou. E quem se fudeu na história foi o ser humaninho. Porra, mas era o cara que tava surfando em cima, né? Ah, achei que o pai ia falar, não, o primo dele morreu e tal, nem queria falar isso. Não. Conseguiu sobreviver. É. E, mas, cara, outra dica ali, não sei se tu não sei se tu curte cerveja também, cara. Lá tem uma cerveja chamada artesanal, chamada Serra Gelada, meu irmão. Serra Gelada, muito boa. Porra, meu, tem uma lá com malte defumado, meu irmão, que é a porra da cerveja galáctica, muito gostosa, velho. Aí tu toma essa cerveja com um pastelzinho de truta que tem lá, meu irmão. Porra, aí, é foda, cara. Moleque, vou te dar. Não tomou a de pinhão, não? Eu não. Porra, a de pinhão. A cerveja de peão é muito boa, cara. Eu vou te mandar o Macete Master. Macete Master. Mauá também é conhecido, como vários lugares de serra, pelos seus queijos. Lá você consegue encontrar algumas lojas vendendo queijo muito bom. Então, junto com uma cervejinha, um vinhozinho, um queijinho, pães, fica muito nice. Só que eles vendem lá também, e é um negócio que você encontra, e vem de Minas isso. Então, Daigo, talvez você conheça, é muito bom. É uma geleia de pimenta defumada. Ok. Caralho, muito bom. É a melhor parada da galáxia. Eu trouxe 4 potes de geleia de pimenta defumada. Justo. De vez em quando eu peço pro meu pai descolar quando ele vai caçar umas piranhas pelos interior afora. Eu. E sim, ele faz esse tipo de coisa. Ué, quem não faz isso? Mas não, peraí, o pai do Daigo não usa, só faz esse tipo de coisa. Ele usa pimenta defumada pra quê, meu irmão? Esse cara é peixe? O pai do Daigo, né? Ele não só faz esse tipo de coisa. faz isso. O pai do Daigo faz essas coisas, aí deixa o telefone com o Daigo quando o Daigo vai viajar, aí o Daigo vem pro Rio, aí enquanto isso o pai dele lá arruma outro telefone, tá livre, e as mulheres ligam pra quem? Pro Sim. Daigo. Aí fala, eu quero falar com não sei quem. Dele não, porra! E é isso. Eu quero falar com o Toninho. Não, tem Toninho. Ainda dá nome falso. Ele inventa nome falso, cara. Cara, o pai do Daigo, cara, é mais personagem de novela das sete que o Daigo. Cara, ele é tipo o Daigo mais demais, se você pensar, né? É, pois não é, sei tão com meu pai assim, não. É. Graças cada um ao seu estilo. Graças a Deus, né? Tá ligado aquele ditado? Foda é meu pai, eu sou fodinha. O Daigo pode ser. O Daigo pode ser. Cara, o Daigo pode ser foda, então. Porque o pai dele é fodão. Cut, é diferente. Não fui eu fui meu lírico. Caralho, essa era muito boa. Aí, eu vou dar um hijack rapidão na parada aí de queijo. Porra, é quase um merchan aí, mas. Eu vou falar pra vocês procurarem um queijo, cara, de Minas, que é muito bom. O interior dele é todo molinho. Rima com Serra da Estrela. Não, mas é Serra da Estrela o nome. Não, é Cerro. Mas eu não queria fazer propaganda, você me forçou a fazer propaganda. Serra da Estrela. Qual o problema? Qual o problema de fazer propaganda, cara? Pode, pode. Ah, então pode. Então, Cerro da Estrela. Fazer propaganda da Netflix, da Platinum Games. Basicamente, a gente faz. Cu de rola, do queijo no queijo nacional. Faz propaganda de jogo o tempo todo. Isso, caralho. É exatamente. Caralho, perfeito. É exatamente isso. Exatamente. Então, pô. Não, a gente pode fazer propaganda da Nintendo toda semana. Agora do cara lá que tá se fudendo pra fazer uma porra do queijo. Não, pra fazer um queijo tirado. Aí, esse queijo com geleia de pimenta defumada, moleque, é sexo. É tipo sexo. É a mesma sensação. Só que você comendo. Tipo, literalmente. Ah, puta que pariu. No teu caso, você faz sexo, eu não tô comendo. É porque te comem, né? Que? Não tá comendo no sentido que tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Literalmente significa mastigar e engolir, né? Tá certo, tá certo. Entendi. O PH. Oi. Outra dica desse lugar que tu falou, né? Que é bom que tu vai no calor, dá pra fazer trilha, encher a cara de cachaça e tal. Mas no frio, além de ter as pousadinhas, chalezinhas, essas paradas lá, tem um centro gastronômico ali em Maringá, que é no lado, só tem restaurante top, parceiro. Não, e então, é na divisa de Rio e Minas. Então você atravessa uma ponte, você tá em Minas Gerais. Você volta da ponte, você tá no Rio. Exatamente. Então, maluco, ó, que dá moral assim pra porra. Mulher, lá também. É o canal, parceiro. Porra, Daigo, a gente só queria encontrar lá no meio do caminho, cara. Queria falar uma coisa aqui sobre esse queijo que vocês falaram aqui, tá? Eu encontrei aqui um site de especialistas em queijo, sommelier de queijo, e os caras estão falando sobre esse queijo aqui, e aí o item 1, não é queijo. Na verdade, pertence à categoria dos queijos processados, entre aspas. A consistência do produto e certo sabor metálico não negam a sua identidade. Para confirmar, basta olhar a lista de ingredientes. O Cerro da Estrela é feito a partir do derretimento de outros queijos e adição de leite em pó, manteiga, sal fundente, conservantes e acidulantes. É um sal fundido, provavelmente. Não passa de um queijo fundido, mas duro por fora, recheado com um tipo de requeijão. Então ele não é, na sua essência, um queijo. Ele é uma coisa aí. Ele é um aqueijamento. É, enfim, deve ser. Inspeção sanitária. Esse queijo está em várias lojas do Mercado Central, mas não poderia ser vendido aqui. E aqui ele tem somente o selo do Serviço de Inspeção Municipal. Sua venda é restrita a cidade de São Paulo, onde é fabricado. Para que eu pudesse discordar de você ir lá. Alguns deles. Não é de mim, é do cara do blog. Alguns desses queijos são feitos assim, outros são feitos originalmente, porque ele é um queijo de Portugal. Sim. Então, é você tentando copiar brasileirando, fazendo Hot Philadelphia do queijo, tá ligado? Isso, é o Hot Philadelphia. Isso, aí no fim das contas o cara tá argumentando que isso aqui tá ferindo o artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor, porque faz propaganda enganosa, porque isso não é queijo. Ele teria que dizer especificamente que ele é um queijo processado. E muito da estrela. Ele não pode... aí eu não sei, mas ele teoricamente não pode falar que ele é queijo. Vamos lá, o próximo... Não, esse nós já foi. Também. Vamos Psycho. Lá! Ilapso! Aproveita e fala de queijo logo, já tava falando mesmo. Olha, eu vou falar de queijo brevemente. Os queijos bons são o prato, o mussarela, o gorgonzola e o parmesão. Brie não é queijo, cheddar não é queijo, Cerro da Estrela é queijo processado e aquela outra polenguinho. Porra que às vezes quando tenta empurrar, polenguinho, isso é uma aberração da natureza, mas queijo não é. Então é isso. Catupiry também não é queijo. Catupiry também não é queijo. É bom, de novo, é bom. Gosto muito. O cheddar é bom? O cheddar tem seu valor. Eu não gosto, mas eu reconheço que é gostoso. Mas não é queijo. Então, agora que falamos de queijo, vou passar aqui pra segunda etapa da minha dissertação. Que nem chocolate branco não é chocolate. Chocolate branco não é chocolate, exatamente. Agora na segunda parte. Mas é bom pra caralho. É bom pra caralho, mas não é chocolate. Agora na segunda parte dessa dissertação, vou falar aqui rapidamente, em um minuto mais ou menos, a Thaís Weiler, que a gente não conversou com ela setembro passado, porque foi aquele podcast que a gente gravou da Joy Masher num domingo de manhã, eu, Nis Inimigo e Pyron. Eu também. E eles estavam em Manaus ainda, e lá é uma hora a menos. Grande abraço pra você, Thaís, grande abraço. Então era tipo muito cedo e a gente falou, ei Danilo, é a Thaís. Aí ele falou, Thaís tá dormindo e ela não participou. Mas a Thaís, ela fez com a Amora, e a Amora gravou com a gente na semana anterior desse foi mês. Foi um mês independente. Daquele mês. Foi independência. A Thaís fez um jogo com a Amora. O jogo é um jogo de texto. Então é texto da Thaís, roteiro da Thaís e desenho da Amora sobre... sobre depressão. E é um jogo de texto, então lembra livros, jogos, aventuras fantásticas, só que de fantástico não tem nada. E é um jogo bem interessante pra quem sofre, infelizmente, de depressão, ou já sofreu, ou convive com alguém que sofre de depressão, que é a doença do século XXI, infelizmente. Você vai reconhecer ali situações que provavelmente você, ou a pessoa com quem você convive ou conviveu, passa ou passou. Tem uma mecânica bastante interessante do jogo, que é um jogo de texto e tem opções embaixo. Então essas opções elas aparecem meio borradas pra você botar o mouse em cima e aí ler. Agora, as opções que são coisas tipo, você tá deitado na cama e não quer levantar da cama. Aí tem opções lá tipo, ficar no celular, consegue ler. Jogar um pouco de 3DS, você consegue ler. Dormir mais um pouco, você consegue ler. O levantar da cama fica completamente borrado, no sentido de, cara, eu tenho que querer muito levantar da cama. Eu tenho que passar o mouse aqui em cima pra poder ler essa porra. Então elas, é um jogo que eu joguei aqui foi menos de 10 minutos, provavelmente. Tem uns 4 finais, parece. Ela avisa no final quantos outros finais tem além do que você fez. E é triste. É bastante triste. Eu acho que tem. Acho que o 365 Indies falou desse jogo, não falou? Eu não sei. Esse jogo é bem recente. Elas fizeram agora. Eu vi um jogo muito parecido com esse. Tipo, saiu bem semana parecido. Passada, né? Saiu, final de julho. Eu não sei se o Quiliano ainda tá fazendo, né? O canal. Não, então eu acho que eu vi num canal internacional algum jogo internacional muito parecido. Ah, pode ser. Não. Foi Depression Quest. Não foi sobre depressão. Foi sobre... Era um jogo bem interessante. Só pra completar, Ilato, sem querer te cortar. Sim. Claro. Era um jogo que falava... Que a premissa do jogo, que era um jogo bem baseado em texto, era você encontrando um celular na rua e depois tentando desvendar, entender o que era, quem era e tal. E no final você descobre que era... Você vai ver nem lembro o nome do jogo, não tem como recomendar o jogo. Tudo bem. Mas você... O principal é você descobrir que o personagem era um transexual que resolveu assumir e teve que fugir por causa disso e largou tudo pra trás, inclusive o celular, que foi o primeiro marco da vida dele largando. E foi se mudar. Entendi. É bem interessante o jogo. Legal, bacana. Esse não é o jogo daquela transexual famosa do. Que tem alguns livros sobre jogos publicados. Eu tô esquecendo o nome dela. Depois a gente procura e bota nos comentários. Acho que eu sei quem é, mas o nome agora me falhou. Mas acho que eu sei quem é. É que escrevi pro Descriptoide, né? Não me engano, é aquela Lila. Deixa eu abrir o Kindle aqui que tem o livro. Lila, não é o nome? Não. Vai dando continuidade aí que eu vou procurar aqui. Procura aí essa informação. A segunda coisa aqui. Achei aqui. Achou? Qual o nome? Morreu. Não sabe. Morreu. No morreu. Celtic. Unentropy. Tá tentando ler. Unentropy. O quê? Ih, morreu. Perdemos a conexão aqui com... Não, alô, caralho. Tá um cu essa ganhou, porra. Perdeu, essa merda aí. Ganhou, perdeu. Caiu. Caiu. Conectou. Brasil! Não, não estamos ouvindo nada, tá horrível. Você tá, morreu. Reseta o... Reseta, enfia o dedo no cu do negócio aí da internet, que deve melhorar. A segunda parte aqui da... Terceira parte, na verdade. Segunda? Não, falei do queijo, do jogo de depressão, tá. É... Eu comecei a jogar hoje, já tô na metade do jogo, o jogo é rápido, né? E aí fica aí pra quem gosta dos Uncharted da vida. O Rise of Tomb Raider, que vai sair no final do ano pra PlayStation 4, já saiu pra PC e pra Xbox no ano passado, mas eu não tinha jogado ainda, porque eu sou um idiota. É, eu comecei a jogar hoje, joguei umas 6 horas dele, deve estar na metade do jogo, mais ou menos. Um bom jogo, pra quem gostar aí de Uncharted e do Tomb Raider de 2013, que foi um bom jogo. Segue a mesma dinâmica do jogo anterior, então você tem uma Lara Croft muito mais pessoa que você consegue encontrar na rua, não é mais aquela personagem estranha. Ficou uma personagem muito mais interessante, porque agora tem realmente um background. A família dela faz parte do jogo, então quem jogou de 2013 aí já teve um gosto disso. E isso se acentua agora no segundo jogo, que saiu ano passado. É um jogo de parkour, que nem metade dos jogos hoje em dia tem sido. Então, nesse sentido, não tem nada o que acrescentar. Não é um jogo melhor do que o Uncharted 4, pra quem já jogou. Então, se você jogou o primeiro Tomb Raider dessa versão Crystal Dynamics com a Square Enix em 2013, você provavelmente jogou um jogo 2 anos depois de ter jogado, sei lá, um Uncharted 3 da vida. E aí foi bem o tempo ideal de você ter um intervalo desse tipo de jogo. Como o Uncharted 4 acabou de sair, e eu tô jogando agora, eu ainda tô com o Uncharted 4 na cabeça. Então acaba ficando um jogo um pouco inferior em alguns aspectos. O gráfico é menos polido do que o Uncharted 4. A jogabilidade é um pouco menos polida do que o Uncharted 4, mas segue aquela fórmula de praxe que esses caras seguem desde que começaram a fazer jogos desse tipo, né? O Uncharted começou meio que se alimentando do Tomb Raider, e aí o Tomb Raider passou a se alimentar de Uncharted, por aí foi. Coisas de, por exemplo, você tá na Sibéria e aí tem um navio grego romano do Império Bizantino no meio da Sibéria. Por quê? Porque não tem nada a ver, mas é uma coisa típica que esses jogos têm, e você vai desvendar mistérios, então tem colecionáveis, e é um jogo de ação bem bacaninha, que eu joguei 6 horas seguidas, sem perceber. Então acho que isso aí qualifica pra ser um jogo interessante. Pode ser que o final seja uma merda, mas eu não zerei ainda. Talvez amanhã eu zere, porque deve ter umas 12 horas, não deve ser muito maior. Mas como já é discutido em um episódio aleatório de Baixamento Soco, que eu não lembro qual, ou mesmo um final ruim não faz um jogo ruim, porque a jornada até o final pode ter sido memorável e muito divertido. Não, calma, depende. Exatamente. Se for um final atroz que dá vontade de morrer, aí não tem o que fazer. Eu acho que não, sabe por quê? O final do Metal Gear 5 é atroz, é porco o final daquele jogo. Mas eu lembro desse jogo com muito carinho ainda, porque foi um jogo que eu me diverti pra caralho jogando. Eu tô numa onda de achar que me diverte, é ok, são argumentos de merda. Realmente são argumentos, eu acho argumentos de merda. Tipo, Esquadrão Suicida é ok. Tá, então você foi um imbecil que gastou R$25 pra ter uma experiência ok. Você podia, sei lá, ver um filme do Netflix em casa. Calma, é um gamble que você faz. Você poderia ter uma experiência excelente. É um gamble que você faz, E pelo gamble que você poderia. Fez, não vai ver de novo, mas foi ok, foi o resultado. É uma bosta. Mas é isso. Que não, mas olha só. Pelo menos não foi negativo. Sim, mas o que eu tô te falando é o seguinte. O que eu tô te falando é que hoje em dia o pessoal tá com uma mania de justificar o fato de que você teve uma experiência. Ah, não foi tão boa assim. Ah, foi ok, pelo menos. Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. Você não se odiava, é o mínimo. Assim, ok é meio medíocre, né? Eu não quero paradas medíocres, assim. Porra, o tempo tá passando. Mas esse Tomb Raider eu achei bem legal. Enfim, bom. Uma perguntinha. Não é okay, não é tu bom. Também jogou o anterior. Fala. Não foi o reboot? Joguei. O que tu achou que, assim, evoluiu, eles conseguiram aprimorar em relação ao outro jogo? Quem jogou o outro vai gostar desse? Tu achou que eles fizeram um trabalho legal? Quem jogou o outro vai gostar desse? É praticamente um DLCzão. Não vi nenhuma grande diferença de jogabilidade. Deve ter uma arma que não tinha no anterior. Já tem 3 anos quase, né, que eu joguei o outro. Já não lembro. O outro eu joguei no lançamento mesmo. É a mesma mecânica, arco e flecha. É a Lara Croft, jogos vorazes. Fazer parkour com picareta. Nesse sentido não mudou, eu tenho notado, pelo menos, né, agora jogando de supetão, não mudou nada. Mas o não mudar nada, eu tava satisfeito com outro jogo. Era um negócio ruim. É, Eu achei essa parada do arco e flecha fantástico. Tanto que quando depois eu fui jogar o Far Cry 4 e tinha arco e flecha, eu falei, cara, só vou jogar de arco e flecha porque isso é irado, essa porra. Tinha que ter o jogo do Gavião Arqueiro, inclusive. É, então eu acho que não tem o que. Não tinha muito o que mudar muito drasticamente, não. Podia ter melhorado uma outra coisa. Sobre que isso eu tenho uma pergunta. Vai ver, melhorou, eu não reparei. Eu tenho uma pergunta. Então. É, eu lembro quando você falou do Tomb Raider primeiro, que você achou a coisa, sim, mais cretina do mundo ter aquela parada dela usar os instintos pra saber onde ela tem esse botão? Tem isso ainda. Isso merda. É bem escroto. É. Isso é o modo demolidor, né? Na verdade, ele é o modo Batman Arkham. Mas o Batman Arkham já é cópia do Demolidor, na verdade, né? Aquilo, é o jogo do Demolidor, só que é a skin do Batman quando você faz aquela parada, né? É, tem essa, caralho, parada do instinto. Pode crer. Cara, eu acho que cumpre uma função de, por exemplo, quando o cara fica perdido e não sabe pra onde ir, aquela apertada de alavanca no R3, ou no Right Stick, né, do Xbox, você sabe pra onde você tem que ir. Então, você pode usar ou pode não usar, você não é obrigado a usar, entendeu? Por mais que o jogo te enche o saco toda hora, se você ficar um minuto procurando pra onde tem que ir, ele fica, use seus instintos para saber pra onde você tem que ir. Que merda. Mas assim, o Last of Us, ele também tinha um negócio parecido, que era aquela parada de você ouvir, e era feito de um jeito que não me irritava tanto no Last of Us. Isso eu achava até bacana. Parecia que era bacana, assim, você não ganhava sexto sentido, você meio que vou ficar ouvindo aqui, você ficava completamente vulnerável, demorava um pouco pra você perceber o seu ao redor, não era imediato que nem no caso dela, mas enfim, é uma mecânica de jogo que tá lá, ela não te machuca, ela pode te irritar se você achar que aquilo é escroto, mas o modo mais difícil, que é o modo sobrevivente, que você tem que zerar primeiro uma vez pra habilitá-lo, se não me engano não tem esse modo, mas eu tenho que zerar nem jogar Metal Gear Solid sem o... primeiro Metal Gear Solid sem aquela câmera. Sem a câmera, sim, é. E, enfim, eu comecei a jogar hoje, teve uma semi-novelinha aí, o pessoal do grupo do Telegram até me acompanhou, que o meu Xbox não tá valendo disco nenhum. Mas era a frescura dele, enfim, basicamente eu descobri que o Xbox em pé, a Microsoft realmente criou um jeito de te obrigar a usar ele deitado, porque em pé ele não lê disco nenhum, então foda-se. Então eu botei ele deitado e funcionou e tá tudo bem agora. É. E só pra fazer uma contraposição, usar os últimos 2 minutos aí, esse Tomb Raider, que eu falo Tomb Raider até, sim, hoje. Eu zerei semana passada o Dark Souls 3, que eu comecei, aí parei pra jogar o Uncharted, aí voltei pro Dark Souls agora, zerei 2 vezes aqui, vou dar uma descansada pra jogar o Tomb Raider. Parabéns, rapaz. Porra, tô pensando em platinar até agora. Eu vou fazer igual isso, mas eu perdi meu personagem, então uma brochada, tem que fazer tudo de novo. Puta merda, é foda, cara. Não, ele é bem mais difícil de platinar do que o Bloodborne, por exemplo. O Bloodborne eu tenho que conseguir 2 troféus, que aí eu ganho a platina. E são 2 troféus que eu não peguei ainda por preguiça. Eu tenho até que depois jogar o DLC do Bloodborne. Mas o que eu achei muito interessante do Dark Souls 3, só brevemente falando, fica como um comentário aí pra galera que já jogou. Pra quem não jogou, eu acho que vale a pena. Você sabe como é que funciona Souls. Se você não conhece, você pode ver os vídeos do Calibre Lordal, por exemplo, que eles explicam a história e jogam, etc. É um jogo que te exige um certo respeito, não é só andar e bater. Então, isso dito, o Dark Souls 3 eu achei muito interessante, comparando com Bloodborne, sobretudo, que o Bloodborne foi um jogo muito diferente dos outros Dark Souls, porque você não tinha muito bem um conceito de defesa, né? Não tem escudo. Tem um item lá que é um escudo, mas ele é inútil, ele é patético, é só um easter egg pra quem jogou Dark Souls. Mas o Bloodborne, ele é um jogo que é bem mais rápido que os antecessores dele, e ele meio que simula, é um simulador de briga de pátio da escola. E assim, você pode apanhar, contanto que você bata mais. E quando você apanha, você tem um tempo pra bater no cara, e aí você não perde energia. E isso deu uma dinâmica completamente diferente de batalha. Então, o primeiro jogo que eu joguei da série do Dark Souls foi o Bloodborne. Aí joguei, zerei, beleza, me acostumei com ele. Aí fui jogar o Dark Souls 1. E aí eu tomei outra porrada pra me acostumar, porque é muito mais cadenciado, é completamente diferente. Uhum. Não joguei pouco do Dark Souls 1, aí saiu o Dark Souls 3, agora eu fui jogar. E o Dark Souls 3 você já consegue jogar como quem joga Bloodborne, exceto pelo fato de que se você apanhar, não adianta bater pra recuperar energia. Mas o esquema de você, por assim dizer, respeitar um pouco menos o jogo, funciona. Então foi uma evolução bem bacana que eles fizeram. E Dark Souls, cara, só pra lembrar o ouvinte que falou que toda semana eu falo de Dark Souls, e aí eu tô falando só pra manter a escrita. Só pra sacanear. Só pra sacanear, é uma... Quando, depois que você para e começa a analisar aquele cara, você vê que, assim, o cara... as referências dele são muito claras ali. Zelda é uma das mais óbvias. Desde, sei lá, tem jarro, vou quebrar jarro, até você é obrigado a ter a arma mais fodona pra zerar. Ou, enfim, vários elementos. Combate em si é bem parecido, exatamente, né? O famoso RPG sem tela de combate, né? Que o pessoal fala. Tem bastante coisa de Metroidvania, no sentido de os cenários não são. De novo no cenário. É, voltou pro mesmo lugar. Né? Às vezes tem uma fogueira só. Posso tentar dar uma visão? Se tu concorda? Deve. Cara, pra mim a série Souls é até uma das coisas porque eu gosto muito do jogo. Em geral, ele é o melhor retro game moderno que o Nemo já fez. Pode crer. Por que ele é o melhor retro game moderno? Ele tem design de fases muito bons e são design mesmo muito bem pensado de cada local onde você vai. Você tem que por saber ali dominar aquele local. Segundo lugar, os inimigos sempre voltam no mesmo lugar. Então aquele negócio de você vai aprender pelo seu erro. Falei, pô, cara, agora com mais cuidado que tem um inimigo ali que vai empurrar aqui da ponte. Então você sempre tem que memorizar onde estão os inimigos, o que é aquela fase, o que acontece naquela fase, que não é um jogo antigo. Terceiro ponto, tem chefe de fase. E quarto ponto, jogabilidade muito boa. É o que fazer um jogo retrô bom, entendeu? Que é ter de leve design, ter, pô, desafio bem ou mal justo. E, porra, o jogo não te sacaneia, cara. Você que não tá dando atenção pra ele. Então, se você prestar atenção no jogo, onde vem os inimigos, você, pô, rola bem. Jogabilidade e o combate, que é muito bom também nos jogos de retrô, e chefe de fase. É muito, muito, muito isso daí, entendeu? O único problema que eu ainda acho que tem que melhorar ali, deve ser da engine, não é possível, é a câmera. De vez em quando a câmera te fode e foda-se. Se tiver inimigo voador, então, tchau, você tá fudido. E o Dark Souls 3, ele tem um chefe opcional lá no final, que é até mais difícil do que o chefão mesmo, que o cara vem montado num pseudo dragão grifo lá, que é o inferno. E se você travar a câmera no cara, você se perde todo e é uma bosta. Mas enfim, é um detalhe pequeno. Não, isso eu acho. É ruim mesmo, porque é um jogo que te exige muito do combate. E o combate funciona muito bem quando tá com um cara só. Quando tem mais de um inimigo no ambiente, tem que ficar virando câmera, é uma bosta tu conseguir ter a referência e conseguir dominar. Aí normalmente você tem que correr pra algum canto que você consiga enfrentar o cara meio que um pra um pra você poder dar dentro. Porque senão tu tá meio que fudido mesmo ali, entendeu? Tempo! E só um último detalhe, o Dark Souls, talvez a maior referência não jogo ali, talvez não, a maior referência não jogo certamente é Berserk. Se você assistiu o Berserk, leu o Berserk, começar a jogar Dark Souls, você vai ver tudo de Berserk ali dentro. Um pouco desde, em casa. Desde as pequenas coisas até as maiores coisas. E assistam o Mob Psycho 100 no Crunchyroll ou sei lá onde você quiser ver. Bom anime, parabéns. Caralho, foi tanta coisa, mas que porra de anime é esse? Quero saber. Esse Mob Psycho é do criador do One Punch Man. É um mangá que, no caso, ele... Socão! É um que ele tá escrevendo e desenhando, mas como profissional mesmo, não é webcomic no site dele mesmo não, igual o One Punch Man era. E tá fazendo um sucesso do caralho o mangá. Esse cara meio que entrou na moda agora, esse One, que é o autor. E o One Punch Man teve um anime que foi curto, porque o mangá é uma farofa do caralho, então já consumiu o mangá inteiro em 12 episódios de anime, né? Isso ia acontecer. Mas o Mob Psycho é sobre um moleque que tem poderes paranormais. Mas o moleque, tipo, ele não gosta de usar os poderes dele. Ele só queria ser um moleque normal, de escola, e ter uma namoradinha. Mas a galera, tipo, tá toda hora aparecendo um espírito ou alguma coisa fudendo ele. E o moleque sofre de depressão forte. E assim, o moleque, ele tenta ser calmo o tempo todo, mas o moleque é muito deprimido. E aí tem a... Lembra quando o Spawn, bem no começo, tinha aquela barra de poder que ia zerando? Uhum. Esse moleque tem uma barra de explosão que vai enchendo. Aí quando ele chega em 100%, ele explode. E é muito maneiro. Não é que ele morre, é que, tipo, ele vira... Era o mago supremo do caralho 4 e foi pra fuder. Ele pira de raiva. Okay. Fica modo Berserk. E é isso que eu queria falar hoje. Tadinho! Dá o dentro. Da vitória! Metade. Metade. Ai, caiu numa coisa. É Daigo ou Baé? É Baé ou Daigo? É Daigo ou Baé? É Daigo ou Baé? Perdeu, ganhou! É o Daigo! É o Baé! Aí, é a minha recomendação de hoje. Glifage. Caralho, tipo, eu acho que eu tô perdendo vocês de novo. Ele vai recomendar caralho. Vai lá. Não, perdi vocês. Beleza, achei que eu tinha perdido o pivoto. Vamos lá. Minha recomendação caralho. Vai ser um Metroidvania que saiu recentemente e que, na verdade, é o Metroid 2 Remake. Pode crer. Cara, Metroid 2 Remake. Claramente Metroidvania. A M2R é um Metroidvania, não deixa de ser. Mas é mais Metroid do que Metroid. É o seguinte. É o FIFA esse jogo? Não. A Nintendo já baixou com ele. A Nintendo já acabou com ele, então você vai ter que comprar. Você consegue baixar ainda? Isso, do seu jeito. Você dá o seu jeito pra baixar. E eu já tinha visto o James Wolfe, que é o Angry Video Game Nerd, jogando o Metroid 2 de Game Boy, no Super Game Boy, e tinha achado bacana pra caramba. Falei, porra, era na época que eu tava jogando Metroid Fusion, aliás, PH, se você quiser terminar com ele, eu te passo. Show! Cara, é muito bom, tava jogando, ficou realmente muito bem feito, lembra aquele o Super Metroid, do Super Nintendo? A animação da Samus correndo, eu achei meio travada, assim, tá muito rápida, assim, parece que ela tá em 120% da velocidade. É uma mulher. Cara, eu nunca consegui fazer o final que ela tira a roupa inteira, eu só fiz o final que ela tira o capacete no Super Metroid. Mas então, o 2 eu ainda tô jogando. E até onde eu consegui jogar dele, e tipo, foi basicamente ontem, fiquei um tempão jogando aqui, viciando. Tá muito bacana, tá muito bem legal. Tem coisas novas no jogo, tem um mini boss lá que aparece quando você tá voltando de uma área que não tinha antes no jogo original, uma das novidades que o autor botou. Pra quem tá órfão de Metroid desde dos Metroid de Game Boy Advance, que foram os últimos, foram 2D, eu recomendo. Pega, dá o seu jeito, encontra, baixa e vai se divertir. Dá pra... não sei quantas horas de jogo são. Só joguei ontem, mas tipo, eu tô recomendando forte. E aproveitando o ensejo do Metroid, do remake do Metroid 2, eu vou recomendar o Axiom Verge. Não sei se vocês já jogaram aí, esse Axiom Verge. Ah, sim. Tem, se eu não me engano, pra Vita, né? Tem pra Vita, os Next Gen, assim, o Play 4, né, pelo menos, e acho que pro Sony também tem. Tem no Steam também. Isso, eu tô jogando do Steam, no controle do Xbox, fica muito bom, tá bem tranquilo. A história do jogo é muito bacana, você é um cientista que acaba sendo transportado pra uma outra dimensão. É uma coisa meio Cthulhu. É meio Half-Life. Porra, aí a gente vai mais atrás e fala de um outro que eu tava jogando, que é aquele Out of This World. Exatamente. É uma coisa. Porra, esse jogo é muito, caralho, muito foda. Esse jogo eu joguei num CD de demo do meu computador nos anos 90. Caraca, ele era muito show. Mesmo a versão do Super Nintendo e Drivo conseguia te passar uma coisa muito legal com os gráficos. Porra, uma coisa que eu pudesse recomendar, eu recomendava voltar nos anos 90 e jogar CD de demo. Cara, de fato era uma coisa que eu gostava. Agora grátis. Você comprava um joystick, sei lá, comprava aquele joystick 2D, 2D não, aquele joystick de avião, manche. E vinha vários jogos demo, tipo, eu tinha Speed Racer pra computador, que veio nesse manche que eu comprei. Esse jogo do Speed Racer, eu joguei o demo nesse. Mas era muito irado. Jogo demo. E era bem bacana os jogos que vinham. Tinha jogos que você nunca conheceria por outro meio se não fosse esses CDs, né? Tipo o que? Beast? Battle Beast! A gente fala de Battle Beast a cada 5 episódios, moleque, mas é muito foda. Aí dá pra baixar esse jogo? Deixa eu ver aqui. Faz streaming de Battle Beast. Ah, deve ter que usar um Dosbox da vida, mas deve dar sim. Eu acho que tem mais de uma versão também. Gente, vocês já escreveram Battle Beast no Google? Não quero fazer isso. Peraí, o Safe Search tá ligado? Safe Search nunca tá ligado, cara. Nunca tá ligado. Cara, é uma banda de heavy metal. Ah, a banda da Mulher Loura, eu sei qual é. A Mulher Loura? Eu sei qual é. Parece a Brad Chimbia, como é que é o nome dela? Joelma. Joelma, a Joelma Heavy Metal, moleque. Não, pior que o nome dessa mulher é tipo Nara, Nora, uma porra dessa assim. Nara. Nara. Joelma Heavy Metal, Battle Beast. Bolei. E ela é mó clichêzão. Não, a banda dela. Dela, cara, tirando... Tem um cara que tem cara de metaleiro mesmo, mas o resto, cara, podia ser o Calcinha Preta. Tem um cara que parece o Rodrigo Rossi careca, sem sacanagem, nessa banda. Porra, caralho, o Rodrigo Rossi careca, moleque! É o Rodrigo Rossi careca, um maluco com cabelo de sertanejo nos anos 90, o cara de cabelo preto, meio castanho aqui, sei lá, curto, tipo, calcinha preta. E o cara lá do fundo, o cara do... que na foto que eu tô vendo tá no fundo, é um cara de bigode cabeludo, esse é metal. Esse é metaleiro mesmo. Agora o resto, cara, onde tem calcinha, eu gosto. Carrego meu coração. This man is metal. Inverno, verão. Essa parada. A música mais famosa deles é... pirata antigo. É o metaleiro. A música mais famosa dele se chama Black Ninja. Black. Tem um maluco aqui nessa banda que claramente podia estar no Hermes e Renato. O de cabelo curto, é? Né? O de cabelo... Cabelo curto não, né? O meio, meio comprido, meio curto, né? É, parece uma peruca, né? Parece uma peruca. Parece o Bossa. Ele parece o Bossa, cara. Exato! Meu, a minha banda de metal é muito da hora, meu. Eu finalmente tenho uma banda de metal, meu. Finalmente, meu. Outro remake que saiu de fã aí, a Nintendo... Quando o episódio for pro ar, se demora, já derrubou. Pokémon Urânio. Pokémon Uranium. Cara, eu vi essa porra hoje. Devia ser Pokémon Uranus, né? Pokémon Uranus. Pokémon Uranus. Que é a próxima coisa que eles vão fazer, né? O que sobrou agora é planeta, né? Vai ser Pokémon Urano, Pokémon Marte, sei lá. Que é um standalonezinho, você baixa e instala aí no computador. Tem uns 100 pokémons, eu acho, que os próprios caras inventaram. E o que eu achei maneiro é que o professor Pokémon é um maluco de bermuda havaiana, sabe? Que lerazes. Mais alguma consideração? Tem também um outro Pokémon que tava sendo... Então, tem um Pokémon que tava sendo feito pelo pessoal do 4chan. Eu não sei se é esse... Caralho, deve ser muito do louco. Pokémon Uranium, ou se era outro. Eu lembro Pokémon que a gente desgraça, viu lá, né? Um dia no trabalho, a gente tava Pokémon achando Pokémon dor. Valeu. Pokémon horror. Não, se fosse do 4chan, ia ser Pokémon Your Anos, né, cara? É, Your Anos. Não, seu cu. Deus, tô morrendo. Pelo que era maneiro, tinha o novo. Tinha morte. É isso aí, ué. Olha só. O 4chan é o lado negro, o lado da luz é o Reddit. Vamos, gato. Puta, tá sangrando pra caralho meu nariz, olha, já volto. Que isso, droga? Você tá cocaína no programa? É. Não. Ele, esse moleque, ele tem essa parada do lado do nariz dele sangue. Minha irmã também tinha isso. Parou isso, né? Eu acho, não? Não, mas tu lembra disso, não, Cássio? Ele fala que ele tem essa porra desde infância. Então, assim, cara, eu imaginei que... Eu não me lembro dos nariz dele sagrado nada, imaginei, né? Ao longo da minha vida. Se tu já tivesse isso, ele tem essa porra, o nariz dele menstrua do nada. Lembranças finas, essa parada. Chama isso. Membranas finas, o nome? É. Ah, sabe o que ele não sabe que tem isso? Porque ele não vai no médico. Ele é tipo aqueles boneco taco que quando vê mulher pelada sangra, é isso? Essa parada. Eu acho que ele tá vendo o clipe dessa banda de metal aí, deve estar tendo um solo do maluco que parece o Bossa. Entendi. E foi muito excitante. Foi muito excitado. Ou então... Foi muito excitante, meu. O peru é muito pequeno, aí não cabe o sangue, aí o sangue vai pro nariz. Caralho. Ou então ou então tá tendo o solo do Rodrigo Rossi careca. Do, foda, né? Clipe também. Claro. Pode ser. Olha, eu acho que esse 4chan, Pokémon do 4chan não é o Uranium, não. Mas, sei lá, pode ser que seja. Pela foto aqui, pelo acho menos... Não, ah, não. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Porque pelo menos eles estão tentando fazer a mesma coisa, assim. Estão tentando criar os próprios Pokémon. Também que o 4chan é radioativo, mas... E isso é uma postagem de 3 anos atrás que eu tô vendo aqui. Sobre a tentativa de criação do jogo do 4chan. São usuários do 4chan, né? Então, deve ser o Pokémon Uranium mesmo. Uranus. Legal, bacana. Uranium. E o Clerazo tá aí ainda? Morreu de vez. Ah, voltei, consegui. Tipo, cara. Voltou? Caralho, não, você sério? Voltou morto. Tô aqui. Você voltou porra. Errado. Tá, agora tá normal agora. O que mais você acrescenta aí ao teu. Voltei. Voltou? Estancou aí o sangramento? Tá foda. Mandar uma foto pra vocês aí. Tá, foi sinistro. Tá foura? Cara, eu nunca vi teu nariz sangrar assim. Jura? Sangra direto? Porra, eu nunca. Sangra toda hora. Eu conheço você desde infância, eu nunca vi isso acontecer. Sangra, assim, toda hora também não. Sangra tipo umas 2 vezes ao ano. Ah, porra. Quando eu era criança, eu tinha isso. Não, é sangra. Vamos fazer um review então desse problema que o ninja inimigo tem, que o Daigo sabe o nome técnico. Falou aí pra gente. Membrana fina. Nasal fina. Tá. Membrana nasal junto fina. Com que o ninja inimigo talvez não saiba. Ah, tu tem desvio de septo? Vai no Dr. Renato aqui na esquina, pega essa porra. Ele falou que, assim, ele eu fui no médico, aí o médico virou pra mim e falou: caralho, tem desvio de septo muito sinistro. Eu falei, sério? Eu não sinto muito problema. Ele, você tem dificuldade de respirar? Eu falei, não. Ele, você consegue correr e tal? Consegue. Você ronca? Aí eu virei pra mim. Para caralho, né? Eu falei, eu ronco? Ela falou, não, ronca pouco. Ronca só quando tá bêbado. Aí ele falou... Não, isso é normal. Todo mundo. Aí ele falou, cara, então você só faz essa operação se você quiser. Você quer? Eu falei, não. Não, fuck não. Então beleza, não precisa fazer. Entendi. Eu manjo de desvio de septo, já causei alguns. Não, isso sua operação não é muito tranquila não, cara. Você fica um tempo ainda mal lá depois que faz. É, eu vejo nos programas de... Naquele botched. Não, o cara estrupia seu nariz, né? O cara faz o nariz novo em você, cara. Tipo, se você fizesse essa operação, você não ia voltar pro trabalho tão rápido assim, não. Ele faz o esquema Alexandre o Grande, digamos assim, né? Pra construir, você tem que destruir. É, isso. Ganha umas férias forçadas. Aliás, eu tô de férias, eu queria recomendar isso também. Isso é muito bom, cara. Eu tinha tempo já que eu não sabia o que era isso. 3 anos já. Eu tô muito satisfeito. Rapidinho. Tô só uma pessoa feliz agora. Eu cheguei e mandei a foto do nariz sangrando. Eu tô sangrando no grupo. E eu esqueci, tem mó galera que não tá gravando com a gente, tá no grupo. Aí o Goku... Caralho! E vice-versa, né? Tem uma galera que tá aqui que não tá vendo também. Falei... Aí ele falou, moleque! Que eu gravando podcast, tá? Cara, o Goku tem medo de sangue, tá? Tu pode ter desmaiado o moleque lá de graça. Está dele pra valer com isso. Ele tem. Ele é medo, assim, mas tá nervoso, ele tem nervoso. Não, não é que ele tem nervoso, ele faz isso. Pânico faz... com isso, pelo que eu vi. Não faz isso, não. Caraca, traumatizou o moleque à toa. Traumatizou, cara. Que tipo. Ah, cara, que sensacional. Eu. Por último, é isso. Quero. Caralho, vai pro médico. Olha esse Goku, cara. Ele é muito sensacional, cara. Goku é um patrimônio também da humanidade. Caralho, vai pro médico. Você vai morrer, porque meu nariz tá sangrando. Vai morrer, cara. Caralho, nada. Tá sangrando pra caralho. Você vai morrer, cara. Sim, sangue. Pô, mas tomou um bicho mesmo aí, meu irmão. Tomou um tainho pacote aí, ó. Que maravilhoso, hein? Porra, tá isso. É, que mais que a gente quer recomendar? Daigo, falta o Daigo, vamos terminar. Falta o Daigo ainda, é verdade. Caralho. É verdade, caralho. Pobre Daigo, só porque ele é velho. Vocês têm sorte que o meu é rápido. Only because valendo, vai, Daigo! Vai. É nóis. Eu venho recomendar a voz, filhos da puta. Cara, vai recomendar a vovóz. Por favor, recomende vovóz. Vovóz, eu vou recomendar a vovó. Eu vou recomendar a tua avó é bacana pra caralho. Já foi, mas muito foda. Tua avó colocava a Coca-Cola pringando. Era divertido. Eu venho recomendar a vocês, demônios, um hack safado feito por um japonês doente de Mega Man 4 de NES, chamado Rockman 4 Minus Infinity. Que isso? Aí o que que isso? Rockman 4 Minus Infinity. Menos ou infinito? Menos infinito. Se a chance era essa porra direito. exatamente. Boa. Tem bola. Porque o negócio é nervosíssimo. Diz assim, pega Mega Man 4. Algumas pessoas, principalmente os japoneses, não gostam de Mega Man 4 porque ele foi o primeiro onde o jogo ficou realmente fácil. Realmente. Ficou mais acessível, né, acima da média. É isso aí, ele é menor também. Você tá usando eufemismos, Carlos Pivoto. O jogo é fácil. Tá bom. Ele fica menor... Como é que é o nome do jogo mesmo? Rockman 4 Minus Infinity. Minus Infinity. É engraçado que foi o primeiro que eu não zerei. Eu joguei 1, 2 e 3 pra Nintendinho quando era moleque e a parte do 4 não tinha na minha fita de 20 jogos, eu joguei. do 4 ao 8 eu nunca zerei. O Mega Man 3 ele ainda passa porque o Keiji Inafune fala que a Capcom forçou ele a lançar sem várias coisas, tanto que o jogo tem uma história, mas ninguém nunca liga porque ela só tá manual. Mas o 4 já não teve esse perdão. O 4 já foi passado à base de bala no Japão. Nos Estados Unidos e na Europa, o nego falou, Mega Man, que legal. E passou. Mas os japoneses tinham um certo ranço desse jogo de todos que vieram depois. Até o 8, que é aquele de PlayStation 1 e Saturno, os japoneses tinham um certo rancinho com o Mega Man. Pô, mas eu gosto muito do Mega Man 8. Não, então, o 8 foi o que, tipo, reconquistou o amor, sacou? Entendi. Foi o que recuperou o amor. Porque o 7 é muito ruim, cara. O 7 é um totozinho. Sim. O 7. O 7 é o último do Super Nintendo. É o único do Super Nintendo, sem contar o Mega Man e Force. É verdade. Foi o que saiu depois do X, inclusive, já, né? Uhum. É bem fraquinho. Mas o Mega Man e Force eu acho legal. O Mega Man 7, ele tem aquela cara, assim, de... O jogo que outra empresa fez, com base nas personagens de alguém, tem nada a ver com... Não tem nenhuma cara de Capcom, nem a música. É, o problema é que eles focaram muito em fazer um gráfico lá bonitaço e tal, bonitinho, mas o jogo é lento, arrastado... Só tem isso, balanceado, é bem lento. É, tudo ruimzão de jogar, chato. Não, eu acho que o problema do 7 é que ele é tão bem animado que ele perde um pouco da responsividade que jogos 8-bits tinham. Afirmação justa. Tipo, aperta o botão, troca o frame na hora. O 7 não, era aquela coisa de vou levantar o braço. que é uma característica que hoje a gente já se acostumou, né? Do lag, do input lag da animação, né? Que você tem que ter. Mas na época ainda não. Mas aí o que, que é esse jogo, esse Mega Man 4, esse Rockman 4? Ele é uma carta de amor, na verdade. Dead, a todos os outros jogos, tem até coisas do futuro, porque o cara, tipo, pegou o que tinha de melhor em cada jogo. Ele deixou o jogo extremamente difícil, frenético, louco, insano, mudou várias armas de chefão, mudou vários layouts de fase. Por exemplo, a fase do Ringman agora, ela é como se fosse a fase do Quickman, você tem que correr de laser. A fase do Faraó Man, ela tem várias passagens secretas que te levam a alguns chefes secretos. Ah, é, tem chefes secretos no jogo. Você pode conseguir as armas deles também, por exemplo. Você pode matar o Waveman dos 5, você pode matar os Rockman Killers das versões de Game Boy, eles vão te dar as armas. Algumas você realmente precisa fazer um jogo perfeito, mas não é que o jogo fica quebrado. Por exemplo, o Ring Boomerang do Ringman, agora ele é teleguiado. Você joga e tem vários inimigos que dá pra matar fácil com ele. Tipo, você joga, o anelzinho fica rodando no cara até matar. Mas isso não significa que o cara também não vai ficar te atacando. Tem muito pouco piedade de invencibilidade, digamos assim. Sabe, meus amigos, desculpa interromper, Daigo. Oi. Eu vou ter que sair da gravação. Peço perdão, peço desculpas, meus amigos ouvintes. A nariz explodiu? Mas como eu tô gripado também, meu nariz tá entupido. Então, tá transbordando sangue, muito sério. Então tá tipo uma cena muito feia. Eu vou ter que sair, vai, gente. Vai embora. Um abraço. É, tem aquele negócio assim, manja dano de colisão? Tipo, você tromba no inimigo, você toma dano? Sim. Nesse jogo, vale o contrário também. Então, de vez em quando, você pode trombar no inimigo pra ele tomar dano também. Ah, legal, legal. Sim, a recíproca, finalmente... Tipo, você cair em cima do filho da puta. É, se você vem em alta velocidade, porque o Mega Man vai pegando pressão enquanto corre, vai pegando velocidade também, então ele pode chegar a correr mais rápido. Se você tiver no pico da corrida e trombar num cara, ele também toma dano. Você também. Então, de vez em quando, tipo, você tá com um inimigo mais ou menos difícil e tem um abismo, tromba ele e joga ele lá. Aí, legal, bacana. Assim, tem muito pouca coisa que você precisa usar arma pra fazer. Por exemplo, tem várias fases onde o Rush simplesmente vem e vira um veículo pra te ajudar. Ou você mata um dos chefões secretos e ele te dá alguma coisa que serve de veículo. Manja o Quint, que é o que eles chamam de Rockman Shadow. Manja aquela britadeira ridícula dele. Então, tem a fase do Drill Man, você tem um caminho secreto onde você mata o Quint. Aí você fica trucidando a porra da tela com a merda da britadeira até chegar no andar que você quer. Que mais? Tem fase de Bullet Hell, onde você tá em cima do Rush, vem espetos, você tem que ficar fazendo zigue-zague igual o Battletoads. Ah, então o cara deu toda uma brincadeira com o conceito de Mega Man, inclusive, né? Não foi só um... E esse remake, ele já tem bastante tempo, né? Ele já é uma coisa antiga, não é nada assim, novo, eu sempre ouvia falar desse jogo, mas eu parei pra jogar ele depois que eu vi ele num Awesome Games Done Quick, saca? Eu vi um daqueles doentes pegar essa porra e zerar em uma hora. Eu falei, porra. Falar em AGDQ, né? O Awesome Games Done Quick, tem um filho da puta que fez o Sonic 2006 em uma hora, cara. É um cadelo, né? Tipo, uma hora e meia. Explorou bug. Exatamente. E teve o cara que fez o Ocarina of Time vendado. Lembra? Viram essa porra? Eu fiquei abismado. Eu achei que o cara fez o Ocarina of Time vendado pelo fone. Não, a história é que o cara, ele meio que foi ensinar um amigo cego a jogar. E aí ele começou a jogar sem enxergar também, pra ver qual era o lance. E aí ele passou a se guiar pelos sons que o Link faz, dependendo do chão onde ele tá. Caraca. E como o cara já tinha jogado o jogo milhares de vezes, ele meio que já tinha os mapas de cabeça. Então ele fala, aqui tá em grama. Não, beleza, então eu tô num pedacinho muito pequenininho aqui do templo da floresta, que é não sei o quê. E aí ele basicamente joga rolando pro lado, pulando, né, no caso do Karina, pro lado, dando pulinhos pro lado e pulinhos pra frente e atacando. Ele se guia assim. Basicamente como uma pessoa cega joga videogame. Caraca, pô, cara, algo a mais que um prêmio. Um cuidado sendo pequeno que, assim, que eles tiveram com a parada que foi botar som diferente pro tipo de chão que você tá pisando, acaba ajudando as pessoas para quem o jogo não foi feito. Justo. Exatamente. Cara, e eu achei foda essa parada. Eu achei. A melhor parada de AGDQ que eu já vi na vida foi esse, assim. Claro, tem aquele que também é eu acho que é tão foda quanto que é o cara que zera Mega Man X e X2 ao mesmo tempo com um controle só. Esse é doente. Esse também. Isso é muito doente. Foi um AGDQ também. Mas, tipo, cara, o cara jogou sem enxergar, cara. E assim, pra pessoa que enxerga. Eu acho que isso é um bom teste pro design de som do jogo. Sim. Isso é um excelente teste pro design de jogo. Você consegue zerar cego, puta que pariu. Que feedback do caralho. Tudo bem, assim, ele diz que ele só consegue jogar sem enxergar porque ele já jogou enxergando. Não, provavelmente. Mas mesmo assim. É bizarro. Mas mesmo assim, né? É um feedback. Que é um feedback maneiro, né? E aí, o que mais? O que mais que eu posso dizer desse jogo? As armas são sensacionais, porque mudaram várias. Por exemplo, o Dive Man, que era um torpedinho que seguia, agora é um tiro de água que corta. Caraca. Tá, um laser de água, Man... sei lá. Ah, o azul, tá, lembrei. Ou aquele jato dos industriais de água pra cortar. É, aquelas coisas de corta-metal. Usinagem. Isso corta pedra também. Acho aquilo absurdo de maravilhoso. É, o Drill Man são três bombas, aí você pode explodir certos blocos com eles. Ou seja, tem aquelas coisas que começaram em Mega Man X também. E o jogo é grande, tem vários caminhos, tem uma contagem de pontos se você cometeu algumas ações, digamos assim. Tá bom. Meu Deus, como é bonito. Ah, é isso aí, cara, que... é uma bosta. Puta que pariu, cara. Tá bom. Que é... Mas... acho que é só isso. Tá ótimo. Coisa linda de Deus. Porra, muito Deus nisso. Satã também. Ah, Deus do diabo, terra do sol. É, eu espero muito que isso saia do programa final. Não sei, vamos descobrir daqui a algumas horas. E aí, alguma coisa aí pra que alguém mais queira falar? Só a coisa, tipo, recomendo tal coisa. Foda-se o que é, cara, foda-se por quê. É uma banda de retrowave chamada Gunship. É do caralho, vale a pena. Gunship agora... ou Gunship? Gunship. É, agora, okay. Agora que tá na moda esse negócio de Stranger Things e retro anos 80, ouçam Gunship, é bom pra caralho. E os clipes são muito maneiros também, os clipes são legais. Você falou retrowave ou vaporwave? Que eu já ouvi os dois termos. Retrowave, cara. Não, vaporwave é outra porra. É retrowave e synthwave. Não, é vaporwave ou vaporware que você tá falando? Não, tem um tipo de música chamado vaporwave também. É, não, eu já vi vaporwave também. Não, tem, mas é outra coisa. Ah, então fica aí o Stranger Things de recomendação também. Ó, eu vou falar uma frase só, tá? Eu não tenho mais paciência pra assistir porra nenhuma. Passa, sei lá, tô vendo o episódio de anime aqui na televisão. Dá 10 minutos, eu quero que acabe logo, eu já tô de saco cheio. O Stranger Things, eu vi os 8 episódios de uma vez só. Só que eu achei meio overrated pra caralho. Talvez seja, mas assim, eu não vi esse hype todo, entendeu? Mas é bom, é muito bom. Não, ele é bom, ele é bom, só que tem muito bagulho ali, porra, fraco. Tem coisas que são médias e que, como essa galera que tá vendo Stranger Things nunca viu ET, nunca viu Goonies, isso. Nunca viu porra nenhuma disso, tá achando. E tal. Nunca viu, tá achando maravilhoso. Mas assim, são reciclagens de ideias. Eu falo por caso que tem 8 episódios e tem assim, episódio que tu vê que é só enrolação pra poder passar tempo mesmo, que acho custo de produção, charas. Tipo, sei lá, vamos enrolar aqui que não dá pra fazer essas porra todos os episódios. Não, e tem coisas básicas assim, um exemplo que não é spoiler pra ninguém. Imagine que sumiu uma pessoa na sua cidade e deu uma merda do caralho. E outra pessoa sumiu na mesma cidade e nego caga. Pai e mãe, tipo, não aparece, nada acontece. Verdade, isso é uma das críticas. Ah, porra, sumiu, morreu? Ah, beleza, foi. Só que ninguém daquela garota se importa. Nem a mãe dela se importa, ninguém se importa. Ninguém liga. Isso. E tipo. Mas a série é meio focada nas personagens principais, né, também. Outro ponto, a série tem um monte de criança e só aparece pai e mãe de um garoto. Os outros não tem pai, não tem mãe. Entendeu? Tem pai e mãe, não liga, ele chega às 4 da manhã em casa, ninguém liga. Isso, é exército. Não, olha só. E assim, uma ceninha, às vezes ajuda. É muito furo de roteiro, assim, dá muito mundo. Eu acho que isso teria sido consertado muito fácil se, por exemplo, a mãe da garota, que a gente tá sabendo qual é a garota, mas quem não viu, tipo, não que ela aparecesse, mas que a mãe da amiga falasse, porra, sua amiga também sumiu, caralho, tô preocupado com você, para de ficar saindo de casa. E porque outra coisa, é uma cidade interior, no cu do estado, que eu já nem lembro mais, todo mundo se conhece. E assim, tudo bem, tem coisas ali que são mancomunadas de governo federal, e então é óbvio. Mas assim, o fato de não aparecer, tipo, ninguém da CIA ali por fora pra investigar em nenhum momento, nem que seja pra manter a aparência, entendeu? É um pouco, fica um pouco esquisito. E o pior da minha crítica é que tinha espaço pra isso, porque tanto tempo de enrolação de bobeira que poderia ter botado a ceninha ali pra poder resolver isso daí, que era fácil, não teve. É uma ceninha dos pais de cada um daqueles moleques lá. Sim. Mas assim, tirando isso é muito bom. Tirando isso é muito bom. E cara, porra, aqueles moleques, cara, bando de criança de 11, 12 anos. Tanta série que a gente vê aí que as atuações são uma bosta, cara. Sim. E os moleques são bons. De 11, 12 anos. os moleques bons pra caralho, todos os quatro. Os cinco, no caso, né? Porque tem um que aparece pouco. O moleque mas tem os cinco. Ah, não, porra. Aquele moleque é o melhor personagem da vida, cara. É a única pessoa que tem o mínimo de sensatez daquela porra, daquela série inteira, é aquele moleque, cara. Ele é o trope do gordinho, né? O gordinho que manda a real. É, ele é o gordinho. É que ele não é gordinho, no caso, né? Ele é um moleque sem dente, mas ele é, tipo, ele equivale ao gordinho. Ele é o mais próximo de gordinho ali, né? Que tem ali. Ele é maneiro, o Dustin. É, então tem Stranger Things, né? E outra coisa que eu. Última coisa que eu vou falar. Saíram dois Final Fantasies aí pra celular. Um é o Brave Exvius, que é daquela empresa que fez o Brave Frontier, que foi um jogo de celular aí que fez um sucesso do caralho. Aí a Square viu, porra, para de imitar meu Final Fantasy, faz um do meu. E eles fizeram, e é um jogo que você joga com os protagonistas de Final Fantasy. Porra, só pra celular? Esse não é o The Brave Exvius. É só pra celular. Não, tem o All the Braves, que é uma merda, que também é a mesma lógica, mas, se não me engano, o All the Braves, você joga com bonequinhos das classes de Final Fantasy. O Brave Exvius, você é meio que um Dissidia. São os protagonistas. Terra, Hansa, Bart. Eu vi que tinha o Loki outro dia entrando. É, e dois bonequinhos lá, três no caso, que são do jogo mesmo. E também saiu um que é Final Fantasy Mobius, eu não sei qual é a pronúncia, que esse exige um pouco mais do celular, então, se o celular não for meio porra louca, de trave, que é meio gráfico de Play 2, assim, sem sacanagem. É, sério. E eu não joguei muito dele, mas achei divertidinho, assim, então, como é de graça, é só baixar no telefone, eu peguei pra dar uma jogada. De graça por de graça, então, a loja da Amazon tava com o... Como é que é o nome dele? Final Fantasy VIII. Não, desculpa, Dragon Quest. De graça? Dragon Quest. Ah, Dragon Quest. Não, mas olha só, eu acho que o Dragon Quest tá de graça, tá? O Dragon Quest 1. Porra. Porque eles estão vendendo o 2, o 3, etc. É... em preços escaláveis. Então, tipo, o 2 é um pouco baratinho, o 3 é um pouco mais caro e o 8 é, tipo, R$40. É uma parada assim. Eles estão com essa política. A Square tá com essa política. O Final Fantasy VI também é o The World Ends With You, tudo R$40. Eu comprei a maioria deles numas promoções aí que saiu por R$10, mas o preço cheio é caro pra caralho. E o Final Fantasy Tactics também tem. Esse é pra que o preço cheio mesmo. É, mas é, são essas coisas aí. Que mais? Alguma coisa aí? Só lembrando uma coisa que eu ia falar na recomendação, até esqueci. É, rapidinho, pra quem não tem aí TV, porra, Smart, né, quer ver Netflix, quer ver TV pela assinatura até, quer ver uns filminhos na TV, não quer gastar muito rio de dinheiro por isso, a dica do brother aí, o nosso Rodrigo aí, né, velho, o maluco aí encantador de mulheres aí, velho, então é uma dica aqui muito boa que eu não conhecia, uma parada chamada Inet 4K, já ouviram falar? Não. Não sei, é pirata isso? Cara, não sei, pirata não, vende oficialmente no Brasil, acho que não é do Realzil. Realzil, Realzil. Então é o seguinte, qual a maneira dessa parada, cara? É um aparelhinho, né, que você conecta ele na rede da sua casa, principalmente por um cabo, né, e ele não precisa de antena. Você liga ele lá na rede, na tua HDMI da tua TV, meu irmão, ele tem os canais, tipo assim, Sky, HBO, Telecine Premium, Combate, pá, tudo então, liberado. Então é pirata! Então é pirata, né, cara? É óbvio que é pirata! Porra! Caralho! Eu tô achando que tu ia falar alguma coisa, tipo, ah, não, pega aí, sei lá, tu consegue ver o Netflix, se tu tiver assinatura, e tu consegue ver Globo, porque achei. A Globo na internet é liberado também, eu achei que ia ser uma parada dessa. Caralho, Combate, Sexy Hot, é pirata? Não, não sei, não, talvez seja. Caralho, você paga. Onde é que você viu pagar por pirataria? Você paga o aparelho, né? É verdade. É a primeira coisa. Segunda coisa, ele tem Netflix, ele é em Android, então qualquer aplicativo do Android você consegue instalar nele, entendeu? Parada muito boa. E, cara, o que mais surpreende, eu não acreditava ter esse filho da puta do Rodrigo me mostrar, é que o bagulho realmente é muito bem feito. Ele usa o mesmo, não sei como eles conseguiram aí, o mesmo codec lá do Netflix, é tudo X265, e, cara, tudo carrega instantaneamente em qualidade de imagem foda. Foda mesmo. Pera, assim. O Netflix, tu tem que ser assinante ou é pirata? Tem que ser assinante, pô. Calma. Entendi. Então, vem os aplicativos dele lá, tu tem o Netflix, tu pode instalar qualquer coisa que tem na app lá do Android, né? Inclusive, esse aplicativo Nostalgia, esse Final Fantasy aí do que o Pivoto falou, ele sincroniza com o controle do Play 4, Play 3 via Bluetooth, tranquilo. Então, dá pra jogar os emuladores nele. E mas o mais legal dele mesmo é a questão da TV, cara. Você vê essa antena rateando ali, né, só chupando da tua internet, e os aplicativos dele de filme são muito bons, cara. Então, pô, dá pra tu dar um gaizinho sem gastar tanto, entendeu? E assim mesmo... Ah, mas são esses aplicativos que você baixa no Android normal, isso, tipo HBO isso. Go. Ah, não, isso tem que ser assinante da HBO. Não, mas dá pra funcionar também na rataria, dá pra ver. Opa! Ah, tá, pra... Tudo bem, tudo bem. Teoricamente tá, não é pirata, então, mas não, você mas também pode usar pra maldade. É um aparelho Android que você pode fazer o que não, você quiser, tá? Tudo bem. É que nem uma arma, você pode usar para acabar com vidas ou para salvar vidas. Cara, mas tem uma coisa assim, é que você não tá vida real. Tem ali o PPP2, mas você pode usar ou não pode usar. Se você quiser comprar um negócio tirando os canais, eu já acho muito válido, pelo aparelho em si. Porque é um aparelho você maneiro. Não vai gastar com um console ou um outro aparelho mais caro para você botar ele ali. E ele, cara, a qualidade de imagem realmente é muito boa, o serviço dele é muito bom. E você pode falar qualquer coisa do Android nele. Então o Netflix sempre vai estar atualizado, tem aquela viadagem de porra, de TV, legal. Smart, que porra, da caô. Entendeu? O negócio é muito bom. E, cara, realmente ele é muito rápido. É impressionante, ele é muito rápido. Então, maneiro. Dica aí. Quem quiser pesquisar um pouquinho, dá uma olhada, ver se vale ou não vale, dá uma olhada. Às vezes tá procurando uma coisa assim e você tentou pleitear, já tá aí defasado, quer vender, compra um negocinho desse que, cara, é bem legal. Maneiro, maneiro. Eu vi aqui o preço, eu acho meio normal, tipo R$500 o aparelho. É. É tipo um telefone mesmo, um telefone médio. E aí, alguma coisa mais? Daigo, Castrão, Bairão? Bairro sumiu já, mano. Como sempre. Podrão, boa. E aí, mais alguma coisa? Vamos terminar? Acho que fechou. Não, mas uma coisa fechou, legal. Né? Assiste um vídeo da Debs. Fala aí, meu irmão. Tá show de bola, hein? Ao final deste episódio, deste episódio de Eu Gosto de Jogos do Baixo Frente Soco, o nosso Zé Ruela tá lá explodindo o nariz. Caralho. Que fantástico. Cara, acho que eu vou recortar essa foto dele, vou usar de capa do episódio. Mas, tipo, ele com a mão sangrando, né? Tá sangrando. Corre. Assim, Eu gosto de jogos 238, recomendações. Eu gosto de jogos e sangue. Recomendações de explodir o nariz. Boa mesmo. Bota mais Playboy dos anos 90 também na capa, pra combinar. Ah, Playboy dos anos 90, beleza. Cada um fala a sua aí agora. Eu vou falar aqui, eu não consigo falar uma só. Eu vou falar duas. Feiticeira. Eu ia falar feiticeira. Porra, já ia falar feiticeira. Não, então você. Então outra pessoa fala feiticeira. Eu vou falar aqui Ellen Roche 99 ou 2000, não lembro. Caralho. A Playboy da Ellen Roche é uma coisa séria. Cara, a Ellen Roche é uma coisa caralho. Até hoje, né, cara? Vai se fuder, né? Ela é sensacional, essa mulher, né, cara? Momento machista agora. Agora a gente vai falar do machismo pra caralho. Aqui mesmo. Outro aí fala da feiticeira, então. Eu não sei. A da Ellen Roche eu comprei na banca, né? Mas a da feiticeira, essa feiticeira 1, eu comprei de um moleque lá que morava na perto de mim por R$1. Nossa. E os outros moleques, assim, tudo, caralho, R$1 ou R$2, não lembro. Mas, assim, os moleques eram tudo um bando de retardado, não tinha um centavo no bolso. Então, R$2, o moleque devia fazer uma festa. Eu comprei por R$2, e depois, eu acho que eu nunca contei isso pra vocês, eu e o outro moleque, o João Paulo, a gente achou na guaritinha de lixo do andar do prédio dele, que era no mesmo condomínio, 72 Playboys. Ah, você falou isso. 6 anos de assinatura, que a vizinha gostosa do 302, que era em frente ao apartamento dele, assinava pro pai e ia tendo muito Playboy, ela ia jogando fora aos poucos. Aí uma hora ela pegou e jogou 6 anos de Playboy fora. E aí, como resultado, eu e o JP, a gente ficou com 3 anos de Playboy cada um. Eu tô com duas aqui ainda até hoje, que eu, na última mudança, salvei. Eu escolhi duas pra salvar. Uma foi a da Proibida do Funk. Deixa eu achar, o fio não vai até lá. Mas enfim, um foi a Proibida do Funk e outro foi aquela mulher que tá no SBT agora, que era malandrinha. Lívia Andrade. Lívia Andrade, que é ela na motoca, a capa. Porra, então, o Daigo não vai levantar uma daquelas antigas, não, tipo Maite Proença, Eliane Galisteu. Não, da Maite Proença não é legal, não. Xuxa! Mara maravilha! Porra, da Maite Proença é sensacional, não pode não. Ô, Castro, eu tava em Resende, aí eu tava pegando as minhas Playboys antigas lá pra ver e... Tava... E tinha as mais recentes. Agora a gente desventou aqui... Pô, cara, eu já vi da Cristiane Torlone, velho. Essa é boa. Nossa. Deixa o Bair falar que ele tá com lag, eu interrompi ele sem querer, desculpa. Fala aí, Bair. Aquela da... A ex-mulher do Senna. Acabou de falar o Senna. Eliane. Isso, Adriana Galisteu. Ela fazendo a raspagem de novo. É muito, muito fraquinha, mas... Ah, rolou o remake dessa Playboy, é isso? Rolou remake? Caralho, que tristeza. Não, eu sei que teve remake da Marisa Hort, não, da... O Hanna, né? Da Cláudia Hanna. Com menos pelo. Que a propaganda na edição anterior era o que você verá na semana. Não, no mês que vem na Playboy. Aí tinha uma opção que era um bolo de pelo, na segunda era uma tesoura e na terceira era uma gilete. Foi muito escroto aquilo, cara. Foi bem escroto. Mas aquilo era irado na época. Pensa nisso. É, não, pô. Eu acho que continua sendo. É verdade. Acho continua tendo seu charme. É. Não, Cláudia Hanna continua nice. Vagina sem pelo é pedofilia pra mim. Isso. É verdade. Teve também... Ah, pô, o Daigo tava aqui no Rio, quando a gente comprou. Eu e minha namorada, minha namorada queria, eu comprei a Playboy da Luna Piovani. Caro pra caralho. Caro pra caralho, não tem nada na porra da rede, não tem nada. É. Os caras quando falaram que não ia mais ser sobre... Quando mostrava na trilha. Ver a... É verdade. É. Tu vê a genitália dela, estilo Playboy, sempre foi, mas assim, é bem mais sem graça. Vocês lembram da Mônica Fraga, que era dos Trapalhões, velho? Mônica Fraga? Era dos Não? Mônica não. Fraga? Não era do Caceta, não? Acho que era dos Trapalhões, não, a do Caceta Mônica era... Mônica Fraga? Era outro nome. Era um nome estranho. O quê? Kátia Maranhão? Era Maria Paula. Era Maria Paula. Não, nome estranho. Não, tem a Maria Paula. Essa Mônica Fraga era de onde? Eu tô vendo a Playboy dela aqui, eu lembro dessa Playboy. Essa mulher tinha uma... Olha só a bunda dessa mulher. Porra. É aqui, aí, ó. Mônica Fraga fez Malhação, cara. Não era de... Não era de Trapalhões, né? Fez o quê? Malhação? Não, fez depois, tô de véia. Não, aqui, ó. Mônica Fraga, a gata dos Trapalhões. Tá na capa da Playboy. Ó, se a Playboy disse, é porque é verdade. Deve ser. Só será daquelas que fazia... O Daigo tava errado. Anota aí que o Daigo tava errado. Caralho, o Daigo tava errado. Pode anotar aí o Daigo errado. Xuxa também era dos Trapalhões. Ah, pode ser, ué. Mas na época que a Playboy da Xuxa saiu, a Xuxa não era dos Trapalhões ainda. Ela era só até Angélica. A Angélica é dos Trapalhões, o Conrado, o Polegar, o Dominó, o Gugu, o Supra, Globo, né? Porra, o elenco de uma escola atrapalhada, o elenco daquele uma escola atrapalhada inteira do aí é foda porque você põe o Supla, eu não gosto quando fala do Supla. Tem o Supla, caguei, brother, acho... Marta. Fico irritado. O nome da mãe dele é Marta. Tricou o Daigo. Uma mulher que é sensacional, aquela Bárbara Borges. Sim. Ela fez duas Playboys. Ela fez a Playboy pré-silicone. Silicone, pós-silicone. É, uma que eu vi ontem na televisão, anteontem, porque ela vai apresentar o X-Factor na Bandeirantes, aquela Fernanda Paz Leme, fez Playboy. Pô, já saiu uma caída forte ela, hein? Cara, não, pera aí, vocês estão esquecendo da minha musa, Flávia Alessandra. É, eu achei a Playboy dela uma bosta na época. Eu lembro que foi mó bafafá. É. Caralho, assim, Flávia Alessandra! A mulher é muito gata, mas as fotos não são tão... As fotos foram uma bosta. A Flávia Alessandra pra mim é ótima, ela pegou, tá vendo, Costa, detesto. Recentemente aí, a da Cléo Pires foi boa, hein, parceiro? As checas? Lembra das checas? Teve as checas, que não eram checas, de verdade, né? Também não. Cara, olha só, os melhores ensaios da Playboy, tá? Eu vou fazer um... Eu gosto daquele da bandeirinha, do futebol. Ah, aquela filha da puta, né, que fudeu o Botafogo. Fudeu, né? O Botafogo. É, esqueci o Botafogo, esqueci o nome dela. Ficou famosa e saiu na Playboy, pô. Ficou famosa e saiu na Playboy. Cara, ela fudeu o Botafogo e se deu bem. Sim. Eu fico puto da minha cara com essa porra. E a nossa gandula não saiu na Playboy, né? De raiva. Aquela nossa... Eu sujei. Aquela nossa gandula não saiu na Playboy, né? Em compensação. Acho que não. Não sei. Não saiu, não. Gostosa. Não, mas olha só, o negócio da Playboy é que quando era o J.R. Duran que fazia as fotos, e geralmente era meio... Cara, blasé, J.R. Assim, Duran começou... é um nome muito anos 80, né, cara? Muito anos 80. O cara era argentino. Mas aí depois começou a ser uma mulher que até estrangeira, chamada Autumn Sonitsen. Caralho. Que passou a ser uma... Ela é americana, eu acho. E aí ela passou a ser fotógrafa da Playboy, e ela era da Trip também. O seu conhecimento aí, sobre os fotógrafos ensaios... da Playboy é invejável. Cara, eu era metagame, Didi. Eu li a Playboy pelo Lore. Você era sommelier de revista de mulher pelada. Eu era sommelier de Playboy, Cara, olha só, eu fiquei com a Playboy até o final, tá? Quando começou essa porra de X-Feed, Red Bull, do Caralho 4. Eu tô fazendo comentário, puta, essas fotos do JR durando uns... Cara, você tá muito bravo. Esse diretor de fotografia horrível. Esse diretor de fotografia é uma bosta. Mas essa mulher começou a fazer umas fotos e ficou irado, porque era outra, sei lá, outro estilo. É mais bacana. É mais, talvez, homenageável, vamos dizer assim. Entendi. E aí, Playboys. E tem, cara, eu tô tentando lembrar de uma que cara, a Nana Gouveia. A última da Nana Gouveia foi com essa mulher fotógrafa. A última. Essa fotógrafa. A Nana Gouveia já rendeu muito, velho. Nana Gouveia. Porra. E a Ellen Ganzaroli. Tu acha fraquinha? Vai tomar no seu. Não, o ensaio foi. Ellen Ganzaroli. O ensaio, tá. O ensaio pode ser. A Ellen Ganzaroli, eu não sei como é que ninguém nunca, sei lá, contratou essa mulher pra fazer a Mulher Maravilha, cara. Porque ela é igual a Linda Carter. Realmente. Ela já fez ensaio vestida de Maravilha. Ah, deve ter feito. Ninguém se que ninguém tenha parado. Aquela segunda playboy da. É verdade. Daquela mulher do Tchan lá que ela tava bombada. Carla Pérez? Carla Pérez, a segunda Sheila? Dela. Foi da Carla Pérez. Cara, olha só. A da Carla Pérez é top, mas a da tiazinha é uma das melhores. Disparado. A da Carla Pérez foi a minha primeira, 96. Deixa eu falar uma parada pra vocês. 96, 97. Deixa eu falar uma parada pra vocês. A tiazinha e a primeira Playboy da Feiticeira é interessante comentar pelo seguinte. A tiazinha, sobretudo, cara, ela é uma mulher. Que hoje em dia. Não, ela é uma mulher que se encontra na rua. Sim. O padrão de gostosa absoluta que a gente tinha naquela época, tipo, era uma mulher que você sai na rua e uma mulher normal. Já a feiticeira, tipo, tinha tecnologia ciborgue envolvida. É. No, na primeira não, no início não tinha, não. Mas, assim, ela foi fora isso. Ela colocando esse blog depois e virou um monstrinho. É, ela virou Pokémon. Não, ela virou Pokémon. Aquela Playboy dela que tem o Belfort junto com ela. Porra, eu não sei onde é Belfort e onde é Feiticeira ali. Essa Playboy eu chamo de três. Essa capa aqui. Aquilo ali. Tá errado em muitos níveis. Olha essa capa aí da tiazinha, a segunda. Não tem nem nudez, mané. Mas a foto já deixou de pau duro. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o padrão de beleza foi virando uma parada cibernética, escrota. Virou Shiva, as mulheres tudo são Shiva do Portal Kombat. Virou Shiva, são as paniquetes hoje em dia, né, cara? Não as atuais, porque eles meio que deram uma quebrada nesse conceito de mulher bombada e mandaram todas embora. Ruim. Mas Juju Salimene, Renata Molinaro, aquela de cabelo rosa, Thaís Bianca, essas mulheres são todas Robocops, cara. E aí tu vai ouvir a mulher dando entrevista, a mulher tem voz mais grossa que a minha, porra. É bizarro a parada. E assim, e é assim porque, sei lá, criou-se um ideal de beleza feminina muito bizarro em cima dessa parada. E aí, quando eu vejo essas playboys tipo da tiazinha, ou outra também, que acho que é a mais sensacional, eu acho que é a da filha da Monique Evans, a Bárbara Evans. Eu acho que é a Bárbara. Mas algum filho da puta falou pra ela que ela era gorda. E agora ela, tipo, ficou muito magra. Caralho, ficou muito ela. A gente tá num mundo escroto, cara, que a Tammy Gretchen era uma mulher gostosa com uma bom, e agora virou um palupa, cara. Não, ela, na verdade, ela é homem, então. O problema é. A questão é outra. Não é que ela é uma mulher gostosa. Não, ela era. Isso é outro problema. Entendeu? Assim como nasceu. Assim, que quando tinha era poeteiro, cara, a Tammy Gretchen, ela era gostosa. Agora ela virou um pau No fim das contas, você tá falando que a gente vive num mundo em que você tocou punheta pra alguém que hoje é homem. Isso é verdade. O que era mulher antigamente, maneiro. Cara, sabe o que é pior? É um homem feio, tá ligado? Um homem escroto. Pega uma mulher que é gente. Olha só. Ensaios em grupo? Banana Split. Tipo, Ronaldinhas. Não. Banana Split. Eram cinco. Lembro. Porra, lembro sim. Era maneiro. Que as mulheres eram meio retardadas mentais. E essa? Tipo patatinha. Essa tipo do Banana Split. Essa do Banana Split é um patamar bom pra isso que a gente tá falando. Eram cinco mulheres. Bonitas. Algumas não tão bonitas. Elas eram bem bonitas. Cara, não, eu tô olhando aqui agora, tinha umas bem feias de rosto. Mas caralho, assim, olha a tiazinha hoje, comparação. Cara, tiazinha virou ciborgue? Eu como fácil. Ciborgue não, ela só tá normal. É. Ela tá normal, mano. Cara, a foto da esquerda tá parecendo mais a Thaís Araújo do que a tiazinha. Pois é, ela tá tipo um híbrido da Thaís Araújo com a. Tá tipo um híbrido da Thaís Araújo com a tiazinha. Cara, a Vanusa já pousou na Playboy, velho. Vanusa era mó gostosa, meu irmão. Era na época que o Antônio Marcos pegava antes de cheirar e tal. Porra, mano. Aí, Tá, e só pra gente não ficar no clube do Bolinha aqui, cada um fala uma G Magazine aí. Ah, vai se fuder. Fala uma G Magazine aí, pai. Fala o Túlio, porra. Nosso ídolo do futebol. Eu não vou falar G Magazine, mas eu vou recordar a todos, especialmente o Daigo, que é o único que foi lembrar dessa porra, uma pérola da televisão. Magazine? Uma pérola da televisão brasileira, chamava Coquetel. Sim, Miele. Porra, Miele. E tinha striptease de homem também naquela porra, era democrático. Tinha de homem. Mas normalmente os caras não arrancavam a calça. É, entendi. Aqui, tipo, era um programa de calouros, né? Você ia te perdendo, você tirava a porra da roupa. E aí no final tinha um show de um profissional lá, entre aspas, e às vezes falava homem também. É, o show das profissionais era legal, que tinha Malu Baile. E as mulheres eram normal, cara. Aqui ia Moranguinho, era, pô, mulheres normais. Cara, esse concurso de camiseta molhada no Sabadão Sertanejo. Ai, você tá indo muito longe. Ah, Sabadão Sertanejo. Na, porra, o Miai, o Coquetel não, né? Fui longe pra caralho. Tem o Miele, Miele. Olha só, o... Miele vence. A Miele dava... Só pra... Como é que chama? Dignificava o rolê. Eu falei de Magazine aqui, eu lembrei no Garganta e Torcicolo, quando o filho da puta estuprador lá do Frota foi. Caralho, peraí, o Miele morreu? Sim, infelizmente. Morreu, cara. Miele morreu ano passado. Pô, o velório foi na. Foi na Lerge. Do falecimento, morte súbita. O velório foi na Lerge, porra. Foi. Encheu pra caralho no dia. O Roberto Carlos foi. Nossa. O. Cara é top. Quando o Frota foi. Não foi no Garganta e Torcicolo, não. Foi naquele gol do Top Show que o Frota foi e levou a G Magazine dele pro João Gordo. Aí o João Gordo tava olhando assim: ah, essa fita adesiva aqui tá de sacanagem, né? Teu pau não é grande assim, ele. Ué, então, brother, tira aí a fita adesiva pra tu ver se não é, porra. Aí o João Gordo falou: ah, vou tirar essa porra. Aí ele começou a tirar, falou: caralho, irmão, caralho, caralho, que porra é essa? Que porra é essa? E foi esse gordo, né? Top Show. Cara. Esse gordo dos Pop Show ainda tem antológica pergunta. Foi casado com a Cláudia Raia, né? Fui. Comeu pra caralho? Comi muito. Aí o gordo pega e fica passando a mão nele, deixa eu pegar um pouquinho pra mim. cara, é verdade. Então, enfim, seus e-mails. Esse programa era muito bom. A gente fez um Edom. A gente fez um Edom no programa, galera. Fez um DLC. Aquele, o Marcelo Nova, lembra quando o Marcelo Nova foi, Daigo? Daquela camisa de Vênus. O Marcelo Nova, o vocalista, ele foi, aí ele ficava lá com o João Gordo e falou: caralho, mas é só pra tacar pipoca se não gostar do clipe? É, se você não gosta, taca. Caralho, isso é emprego do ano, rapaz. Ele pegava pipoca e tacava. Taca ovo nele, rapaz! Ah, merda esse clipe aí! Porra, só se tu não gostava. Marcelo, não, todo clipe é uma merda, porra, taca ovo nele aí, essa bosta aí, caralho. Ele ainda tem a frase antológica: enquanto tivermos língua e dedo, nada no mundo nos mete medo. Mulher, isso é roubado lá de Pernambuco, né, do interior de Pernambuco, de lá, tudo bem, é verdade. Ele é sogro do André Matos do Angra, né, ex-Angra, né, ou pelo menos foi, né, o André Matos era... Penélope Nova? Pegou aquela Penélope Nova, é agora verdade. Um ciborgue também. Aí, é o ciborgue também. Ela já era um pouco. Interessante aqui, ó, só pra gente fechar, Playboy mais vendido, vocês sabem quais foram? Cara, eu já soube. É a Galisteu, Marisa Hort. Não, ó. Sheila, quando a Marisa Hort é top. Alguma... Nossa, Sheila. Oitavo lugar, a Sheila Mello, Loura do Tchan. Sete, okay. Carla Pérez, né? Sexta, Marisa Hort. Olha aí. Quinto, Marisa Hort. Quinto, Sheila Carvalho e Sheila Mello. Sheila. Quatro, Sheila Carvalho. Terceiro, Adriano Galisteu. Segunda, Tiazinha. E primeiro, a Feiticeira. Feiticeira. Merecido. Tem que ser o primeiro, não o segundo. Perdeu. Mas é a primeira. Não, foi o primeiro ensaio. O segundo é uma traição. Foi o primeiro da Feiticeira. Com ela. Ela era mulher. Com tia de Deixa eu só fazer um último comentário, tá? Eu fui assinante da Marvel, na época da Abril, por um bom tempo. Eu tinha uns 11, 12, 13 anos. É, até eles cancelarem aquele formato e começarem a fazer o formato americano. O grandão, né? O prêmio. E aí todo mês vinha uma cartela de assine as revistas da Abril. E sempre tinha uma Playboy ali no meio. E eu vou te falar pra vocês, por muito tempo, por motivos que eu não vou falar quais, eu guardei o encarte da Abril que vinha a capa da Sheila e Sheila, pra ter lá a tiracolo. Porque Sheila e Sheila, parabéns. Parabéns. Ah, e uma última recomendação de Playboy tem das Gêmeas Tubino. Procure. Gêmeas Tubino. É Denise e Débora Tubino. São duas mulheres da vida, uma enfermeira e uma advogada, sei lá, que alguém encontrou e falou, cara, você posaria nua? Aí ela falou, sim, eu posaria. E aí, no meio do caminho, o cara descobriu que a mulher tinha uma irmã gêmea e falou, caralho, tu tem uma irmã gêmea? Vocês duas posariam nuas? E foi a edição de Natal de, uma, de um ano aí da Playboy. Qual o nome da mulher? 2012. Débora e Denise Tubino. Débora e Denise, eu acho. Isso, foi 2012 assim. E tô vendo aqui no Ego. É, porra, parabéns, família Tubino. Parabéns, gente, parabéns, Deus, cara. Parabéns, não, e essas mulheres, cara, olha só, essas mulheres, elas foram a Playboy de Natal, elas simplesmente empurraram. Caraca, tinha essa revista, moleque. Elas empurraram a Playboy das duas paniquetes, que eram essa Thaís Bianca do cabelo rosa e uma outra, pra outro mês. Tipo, não, de vocês não vai ser mais no Natal, não. Foda-se vocês. A gente arrumou duas gêmeas aqui agora pra sair da Playboy pela primeira vez na vida. Duas gêmeas, puta, fazer isso. Nice aqui. Fetiche supremo. Enviem seus e-mails pra eugostodejogos@baixofreitosoco.com, o nosso Facebook tem um grupo e tem uma fanpage, procura lá, foda-se. Temos um Twitter, um Twitch, um YouTube, um canal. Um grupo de Telegram e uma porrada de coisas aí. Um Patreon. Nós trocamos o site recentemente de servidor, tá? Então ainda tá meio. Cai, não cai. Caiu, perdeu, ganhou, né? Tá meio assim ainda. Tem um brother. Um cara da TI agora tá mexendo aí no site pra deixar ele bonitinho pra gente. Em função disso, a gente vai gastar menos dinheiro. Então daqui depois eu vou até revisar a meta de Patreon lá, vai diminuir. Tem outra coisa também que eu ia falar, que é... Ah, sim, 27 e 28 de agosto, o Fighting Rio, lá na Red Zero em agora Niterói. Agora tá perto, hein? Eu acho que tá perto, vou jogar um Street Fighter 5zinho lá, perder rapidinho. Eu queria ficar no top 16, que aí eu ganho ponto na Capcom Pro Tour. Eu acho que o Senhor da Eternidade tinha que jogar também. E bambam, eu acho que é isso. E aí, jabás aí, galera aí. Castro, saiu o jogo novo da... Não, ainda não. Da Gon? Ainda não, tá quase. Porra, Castro, tá quase. Pyron. Então, visite para o Zé, saiu vídeos novos, né, e não tá aquela coisa filhazona, mas tá maneiro, vai lá, assiste gameplay, reviews, é nóis. Daigo na Herói, sacanagem, mata um pão já. Daigo no Four Corners existe. Daigo no 4CWP. A gente fez uma live aí semanas atrás, deu certo, estamos tentando fazer de novo, mas trabalhos nos impedem, estamos para gravar um programa semana que vem. Sobre o NXT TakeOver, acompanhem. Ainda não terá saído quando esse programa saiu, mas se liguem, se você que gosta da nossa novela de macho. E o doutor Quilerazos aí, tá? O doutor ainda paralelo? Não, sou mestre. Mestre Quilerazos. Mestre amigo. Porra, cara, o único projeto que eu tenho é mudar de vida. Mudar de vida, olha aí. Quilerazos agora é um novo homem. Parou de comer hambúrguer, insulina. Não. Viu a taxa de insulina lá na puta que pariu, falou, caralho, tá na hora de mudar. Não, eu continuo comendo, só que não na mesma quantidade, né? Agora eu sou uma pessoa regulada, tendo que viver a vida isso. Saudável. Mas não deixando de aproveitar verdade, o que é bom. Na verdade, tu foi onado pela mulher, falar a verdade, né? Falou assim, irmão, tem que emagrecer, seu filho da puta, tá gordo pra caralho, entendeu? Quando tu vai morrer, aí tu tá desfitado. Foi isso. Vai morrer e vai deixar a herança pra mim, é isso que tu quer? Opa... Isso aí. Opa, só tenho dívidas. Só tenho dívida, verdade. Dívidas, juros e dividendos. Por fim, não tive filhos. Não deixei a herdeiro nenhum o legado de nossa miséria. Opa. Com essas palavras de Machado de Assis e seu personagem Brás Cubas, é que nós terminamos o episódio de hoje. Voltem na próxima semana. Foi mal aí não ter tido semana passada, tá? Não foi por causa do site porra nenhuma. A gente não conseguiu gravar. E aí inventou aquela desculpa de que tava trocando de site. Eu vou abrir logo o jogo. Foi culpa do Chicão. Sim. Também não ia ter site pra publicar, então, de certa forma, não ia ter adiantado gravar porra nenhuma. A gente ia ter se adiantado, que é sempre bom, mas foda-se, acontece. Semana que vem a gente tá aí de novo. Nós somos o Baixo Frito Soco, goste do que a gente faz. E faremos desse jeito que a gente faz, que é meio mais ou menos, pra fazer sempre, beleza? Então, valeu aí, galera. Cara, a gente já tá há mais de uma hora que acho que o Ninja Inimigo foi embora. A gente gravou, tô tipo, falando, tem uma meia. Tem um addon foda. Eu vou ter que lupar a música do Sonic no final, tipo, 15 tipo vezes isso. Pra caber. Ah, basicamente, mas, você tem um episódio aí. Novo aí, secretão. É verdade, tem um secretão aqui. Então aguardem. Pra compensar que não teve semana passada, né, vai ter tipo um duplo agora. De muita falação de merda. Já peço desculpas aí ao público mais sensível aos assuntos finais, mas, como a gente sabe, o Baixo Frente Soco não é pra principiantes. Um abraço e até mais. Valeu! Aê! Olá! Olá, Daigo, senhor da perenidade. Quem fala aqui é o Tenjin de novo. Olá, Tenjin. Se acharem... Eu vou ler com bastante animação, entendeu? Porque reclamaram que eu leio desanimado. Se acharem grande, então cortem o que não for interessante. Tá, então, peraí. Cortei tudo aqui. Não, tô zoando. Sobre a história do Final Fantasy X, uma confusão gigantesca que se faz a respeito do enredo é o fato de ser uma viagem no tempo e a Zanarkand do início do jogo ser um sonho. Eu não faço ideia o que é Zanarkand. Enlighten me, Daigo. É a cidade onde rola a parada. Ah, tá. Bom, na verdade, não é nenhum nem outro. Ou é um pouco de um e um pouco de outro. Ha, depende da sua perspectiva. Embora o Tidus pense que ele viajou do tempo, na verdade, a Zanarkand mostrada no início é um lugar real que existe em Inspira. Também não faço ideia o que é, imagino que seja em outro lugar. É o continente deles. Mas ela está no meio do mar. Essa Zanarkand é comumente chamada de Dream Zanarkand, pois ela é uma recriação das Zanarkand de 1000 anos atrás. Mas não é uma recriação perfeita, nunca é. Pois as Faith, pessoas que sonham a cidade, não lembram de todos os detalhes. Nossa, que parada viajada do caralho, hein? Bastante. Outra coisa é que tanto a cidade quanto as pessoas são invocadas por uma multidão de Faiths. Aquela parede que você vê entre Zanarkand e Mount Gagazet. É. Porém, depois que as Faith invocam os sonhos, eles podem fazer o que bem entender, ter filhos, se matarem, jogar Blitzball e por aí vai. Tipo a vida, né? É, você fez a função, foi pago, se manda, né? É, agora vaza. O fato da Dream Zanarkand ser um lugar real não fica explícito no jogo, mas existem algumas dicas. Ai, meu Deus. O Tidus diz que os Fiends raramente aparecem em Zanarkand, mas quando apareciam era uma confusão. Porra, obviamente, né? Isso deixa implícito que havia uma conexão simples entre a cidade e o resto do mundo, não só pelo Sin. Nossa, não tô entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo aqui, mas vamos lá. Eu imagino que você tá entendendo alguma coisa, Dai. Alguma coisa eu tô. Quando o Tidus cai e inspira, ele cai perto do Baaj Temple, lugar que fica cercado de água, sem nenhuma cidade ou vilarejo por perto. Bom, isso pra mim não prova porra nenhuma, mas tudo bem. Me parece uma daquelas teorias aleatórias de fãs que, no final das contas, não, ninguém liga no final. Que é tipo, ah, beleza, então a Dreamland, a Dream Zanarkand era real. E daí? Quais são as consequências disso? Isso muda alguma coisa no plot? Isso causa alguma coisa que sua mente explode, Daigo? Não. Foi o que eu pensei. Foi confirmado naquele guia Ultimania, é um guia da Square, tipo aqueles Prima Guide, que Dream Zanarkand realmente existe em algum lugar no mar. Peraí, mas peraí, literalmente existe? Literalmente você pode visitar no jogo? Você vai por um portal pra chegar lá. Ah, tá. Você não chega diretamente viajando de navinha. Entendi. Provavelmente perto do Baaj Temple. Como o Sin não permite que a tecnologia evolua a partir de um certo ponto, não existe nada ainda que possa chegar lá. O jogo tem uma nave, mas lembre-se que ela só decola após Home ser destruído. E o Cid passou anos tentando consertar a nave. E não conseguiu. Tá, que bundão. Que Cid bundão. Geralmente os Cid não são bundões, assim. Referente é... Depende. O Cid do filme de animação, cuzão. O ah, velho. Porra. Ninguém liga pra esse filme. Referente à leitura de mês passada, a explicação do Senhor da Eternidade sobre os dispositivos de enredo. Eu nem lembro disso, mas tudo bem. Quarta parede. Na verdade, isso vem do teatro. Ah, ele tá acrescentando as minhas definições. Uhum. Quarta parede, na verdade, isso vem do teatro. Pode ser. Eu pensei na câmera porque eu sou babaca, mas faz muito mais sentido vir do teatro, você tem razão. O palco possui 4 paredes e o ator interage apenas com 3 delas. Um cenário, lado e saídas. A quarta parede é o lado onde a plateia está. Quebrar a quarta parede é interagir com a plateia. Tudo bem, o termo provavelmente veio do teatro mesmo, mas no final das contas faz diferença. A definição é a mesma. É, quando não tem plateia, você interage com a câmera, porque você vai chegar na plateia, assim. Exatamente. Retcon. Retcons não são só concertos, mas também a adição de informações que não existem antes. Um exemplo bem interessante de um retcon é o fato do Solid Snake ser filho do Big Boss. Eu não sabia que isso era um retcon. É, desde o original não tem isso não. Isso veio a partir do Metal Gear Solid. Ah, tá. Mas, ué, isso não foi adicionado só depois? Então não seria um retcon, né? Ué, sim, seria. Sim. Na verdade é, por uma pequena característica. Quando a Naomi pergunta se o Snake realmente é o filho do Big Boss, ele responde: isso foi o que ele me disse. Retcon se deve ao fato do ele me disse, pois durante os 2 outros jogos, Metal Gear 1 e 2, em todas as interações entre Big Boss e Snake, ele nunca diz que é o pai dele. Seria uma adição se o Snake tivesse dito: eu soube, por outras fontes, que ele era o meu pai. Não entendi porra nenhuma. Aliás, Metal Gear Solid tem mais retcons do que qualquer outra coisa que eu me lembre. Podem jogar o livro dos personagens pra cima, na página que cair, tem pelo menos um retcon. É, cara, quando você vai adicionando coisas à sua narrativa, você eventualmente tem que fazer algum retcon. É muito difícil. A não ser que você realmente planeje tudo desde o início. Tem uns caras mais doentes que fazem isso. Mas quando você não planeja as continuações e você começa a fazer, eventualmente você tem que fazer algum retcon aqui e ali. Pra criar o fio, né? Senão não dá. Se você conseguir fazer um mapa detalhando tudo certinho e seguir esse mapa, seguir esse game plan à risca, assim, tipo, fazer uma bíblia de série, é ok. Mas tem muita gente que não consegue. Ou não pensa sim. que vai durar ou faz, mas só que faz só até certo ponto, o dinheiro continua via, começa a fazer mais continuações, entendeu? É. Mas enfim. Tem planejamentos e planejamentos, na verdade. Muito obrigado pela sua contribuição para as minhas definições de dispositivos de enredo. Como vocês geralmente recomendam quadrinhos, anime, mangás, e como imagino que vocês tenham tido uma época onde liam ou assistiam essas mídias vorazmente, o Daigo ainda o faz, contudo. Uhum. Eu sempre arranjo coisa nova pra pôr na lista. Eu os pergunto, quais as piores HQs e ou animes que já viram? Aquela HQ que você leu e de tão ruim pensou, cara, acho que tá hora de parar de ler tanto, pois a maior parte das coisas que sai é só merda. São tantas, cara. Eu era um... Enfim, vamos lá, Daigo. Você deve ter uma enciclopédia de coisa ruim muito maior do que a minha. Do que ele citou aí, Rise of Arsenal é verdadeiramente uma merda, que destrói um personagem à toa. Agora, Mega Saga da Marvel, tipo, acho que não teve uma realmente boa desde Guerra Civil, e Guerra Civil eu tenho reservas. Guerra Civil eu tenho problemas com Guerra Civil, eu não posso dizer que é bom. E dali pra frente só caiu. Invasão Secreta tem um final bosta. Cara, tô falando de uma parada muito ruim mesmo, entendeu? Ele falou Ultimato é um cocô atômico, eu não consegui terminar de ler. Aí é foda, quando você não consegue terminar de ler é porque tá bom. E olha que eu tenho muita força de vontade. Mas a parada é que você lê muita revista online também. Porque quando você compra a parada, você tem um impulso de terminar a ler. Porque tipo, já que eu paguei essa merda, eu vou ler essa porra toda. Eu também tenho um impulso de terminar de ler quando eu pego online. Mas cara, anime, eu não sei nem por onde começar. Porque tipo, quase todos os animes que eu comecei assistindo recentemente eu parei de ver porque eu não conseguia. Tipo, anime ruim. O próprio Attack on Titan, nossa, eu achei uma merda. Mas aquela parada eu não posso julgar bem, porque eu não sou o público de anime, entendeu? Eu não gosto de anime por definição, então talvez uma pessoa que gosta de anime adore até contar isso. Mas Shingeki no Kyojin eu realmente não gosto, porque tem muito furo no roteiro. E é feio. É triste, porque o mangá é muito mais feio. O mangá ele é desenhado com a bunda. O cara pousa a Copic na bunda, sentou na porra do cavalete, né, da mesa pra desenhar, e começou a rebolar ali. Realmente muito ruim. Eu lembrei agora de um mangá que eu li até o final, inclusive. Mas sabe aquela parada que é tão ruim que você se fica preso a ela? Você quer que alguma hora melhore ou você... Não. Você quer saber o quão ruim vai ficar. Vai dar. Aquele... Eu não faço ideia como pronuncia, mas é BitX do Kurumada. Do mesmo cara BitX? BitX. Nossa, mas isso é muito ruim. Eu até simpatizo com BitX, porque o anime é bem melhor do que o mangá. Bom, o anime eu nunca assisti, mas eu li o mangá inteiro. E, meu Deus, é um nojento de ruim. Não, mas pelo menos todo mundo morre no final, né? E olha que eu li... Sim. E olha que eu li e comprei tudo. Sério? Você comprou? Eu comprei tudo até o final. Mas você já vendeu? Não, você quer? Se pá, eu quero. Eu tava vendo o jeito. Eu precisava desse negócio pra fazer uma parada. Ah, é? Eu tinha visto. Passar pra um brother. Quando for passar... Tu vai vir no Rio, eventualmente, não é? Esse ano ainda. Ah, então quando tu vier, eu te arranjo, então. Pô, demorou. Enfim. Onde é que eu parei aqui? Ah, tá. Eu era um leitor quanto mais de HQs entre 2003 e 2011. Mas depois de ler a aberração que é Countdown Arena, eu dei uma olhada nas HQs que eu já tinha lido e vi que não valia a pena ler tanto assim. Até que já confirmou que é uma bosta, né? Countdown Arena? É. É muito fraco mesmo. Ainda tem algumas histórias boas, mas pra cada Judas Contract, tem 3 Rise of Arsenal. Bom, não faço ideia do que ele tá falando, mas eu tenho certeza ele que tá... Ele falou de 2 sagas dos Novos Titãs. Ah, tá. Para cada última caçada de Kraven, que deve ter sido uma saga boa, imagino, tem 15 mega sagas da Marvel, estilo Ultimato. Que o Dragon... Acho que o maior problema de última caçada de Kraven é que é uma história do Batman com o Homem-Aranha. Mas é um thrillerzão psicológico foda. Até aí parece irado. Mas é um thrillerzão psicológico foda. Irado. Acho maneiro assim, quando você pega um personagem e tira ele da zona de conforto, tá ligado? Deixa pra... É muito isso, cara. Mas tipo, um clima mais pesado. Ou o contrário, né? Ou quando você pega um cara que tem um clima mais pesado e bota um clima mais foda-se. Com ele leve, né? Tipo, o Justiceiro conhece Archie. Tipo, essas paradas. Foi a partir daí que larguei de vez de ficar acompanhando Marvel e DC toda semana. Já devia ter feito isso há muito tempo. E passei a acompanhar mais coisas de editoras menores. Geralmente isso é a solução pra você ter um produto de qualidade e não um produto para as massas, digamos assim. E descobri um bom nicho nos quadrinhos europeus. Olha só, galera. A galera tá virando... Daqui a pouco o cara vai parar de assistir filme no cinema e vai assistir, tipo, Almodóvar e Tarkovsky. Sommelier, né? Virar um sommelierzinho. Godard. Aliás, eu nem... Não, pelo amor de Deus. Aliás, eu nem sei bem como a Marvel consegue se sustentar. Pois ou ela fica encadernando mega sagas, ou as histórias são puro lixo. Cara, você tem que lembrar que essas histórias são feitas pra grande massa. E o povo, na sua maior parte, é estúpido. Tá emburrecendo bastante a população. Então, se você fizer uma parada mais elaborada, eles não vão pegar. Ainda tem coisa inteligente pra caramba. Tipo, coisas que você nem esperava fossem realmente boas. Tipo, o gibi da Garota Skill, que é um gibi de comédia pesado. pesado. Ou a última versão do Howard o Pato, que é com uma crítica violentíssima à indústria toda como um todo. Irado. Talvez porque os personagens têm mais carisma que os da DC. Tá, isso é só verdade. Eu não sei não, hein. Os piores animes que já vi foram Ragnarok The Animation, bom, você se odeia também. Puta que pariu. E Ikitosen Great Guardians. É aquele cheio de putaria, né? Ikitosen é tipo os três reinos da China. Aham. Com menininhas no presente. Tá. Parece genial. Embora Ikitosen seja um anime com lutas e peitos, até aí todos são hoje em dia, né? Uhum. Digo sem nenhum pudor que foi o único anime que eu dormi enquanto assistia. É, isso é grave. A primeira temporada é boa, mas essa Great Guardians, acho que é a segunda ou terceira, não acontece nada em todos os episódios. Eu dormi na frente do notebook no episódio 2 e quando acordei já estava no 11. E ainda consegui entender toda a história. Puta que pariu, quanto tempo você dormiu? Tipo, você botou a playlist de anime e dormiu durante 2 dias seguidos. Pronto. Foi isso, né? Em uma leitura anterior, o Daigo falou sobre Gundam Seed e Destiny. É toda leitura, na real, ele fala sobre Gundam. É que alguém me pergunta alguma coisa sobre Gundam. Tá à vontade de morrer. Para de perguntar sobre Gundam pro Daigo, por favor. Mentira, faça o que você quiser. E eu discordo em partes. Eu acho que os personagens só começaram a ficar insuportáveis mesmo no Destiny. O Seed é até bom, mesmo sendo uma cópia do 0079. É o primeiro. O que achei ruim no Destiny foi que o anime foi sequestrado no meio, pois trocaram os personagens principais e até o núcleo principal, que eram os principais do Seed. Isso fica mais na cara ainda quando você descobre que os dois principais, Kira e Lacus, eram os self-interest inserts, caralho, do diretor e da mulher dele. Ah, tá, entendi. Eles eram tipo o avatar dele e da mulher dele. Que nojo. Tipo isso. Nojíssimo. Eles são personagens perfeitos que dão lição de moral em todo mundo e nunca erra. É bem por aí, tá? Isso é só nojento. Bastante. Eu realmente odeio o Gundam Seed Destiny por causa disso. O Seed eu também detesto porque um vem antes do outro. Não tem como não gostar. Pior do que você colocar você mesmo como personagem de um anime é você colocar ele como o cara perfeito e fodão que bate em todo mundo e tem uma moral impecável. Não só isso. Ainda pega um Gundamzão fudido que é invencível porque ninguém chega perto. É, meu Deus do céu. Bom, por essa semana é só. E por essa semana é só, mas não ainda, porque... Ainda não. Fala aí, ô do violino. Não entendi qual de nós dois é esse. Aqui quem escreve é o Sheldon, falando diretamente da Terra do Surrealismo, também conhecido como Fazenda do Orson. Gostaria de saber quem escreve a pauta de vocês. Ninguém. Cara, não, ninguém. Ninguém não tem pauta. A gente não tem mais pauta. A gente até tentou uma época, mas não tem mais. É. O cara consegue fazer um assunto merda com Final Fantasy X parecer interessante. Até fiquei com vontade de jogar, mas aí lembrei que era uma bomba e desisti. Alguém precisa falar pra Square que depois do Final Fantasy VI eles só fizeram bomba. Nossa, é, sabe? Alguém tem que falar urgentemente pra eles. Isso é um comentário que renderia briga sem fim. Mas que renda, porque a gente gosta disso. Tá, cara, o 7 é aceitável, mas por mais que eu goste do 7, eu acho que ele foi o início do fim. É. Ele teve decisões questionáveis. Sim. Entre outras coisas. Enfim, como pouco do que joguei de jogo foi no automático, fiquei com muitas dúvidas. Se o Tidus é só uma vontade e nem um fantasma, fazendo dele o único no mundo, como ele aparece no pós-créditos? Não sei. Da mesma forma que ele aparece no jogo todo, eu diria. É, ele aparece nadando no pós-crédito, né? Ah, chua. Nossa. Se ele fosse um fantasma, ainda dava pra pensar que o assunto inacabado é que ele não andou um picotaço na luna. É tipo o corvo, tá ligado? Pessoa que volta como corvo é porque tem assunto inacabado na Terra, já viu isso? Claro. Porra, tu acha que eu nunca vi o corvo, porra? Não, mas eu digo os a lenda. Corvos todo. Ah, você falou que tem uma lenda de fato de que os corvos são pessoas que voltaram. Uhum. É isso? Assim, tá parado indígena, não sei. Eu vou chutar que eles fizeram o filme do corvo baseado nisso. Nisso e porque o criador da parada tava deprimido porque ele tinha voltado do Vietnã e a mulher dele foi atropelada por um bêbado. Tem isso. É. 2. O Final Fantasy X-10-2 é inspirado no hit Metralhadora da banda Vingadora? Acho improvável, mas eu não faço ideia do que você tá falando. Esse já doeu na minha cabeça. O 3. O discurso motivacional do Rock foi o apogeu do episódio. Não era melhor ter falado dos jogos do Rock Balboa? Não, é tudo ruim. É, tem isso. Em um dos jogos você joga até com a Bridget Nielsen. Meu Deus. Você joga com a mulher do Ivan Drago. Vamos dizer, parada errada. 4. Tanguinha volta. Já voltou. Vai lá caçar. Vai agora. Vai agora. Agora. Cara, se você doar R$50 no Patreon do Baixo Frente Soco, aparece um link secreto pro Tanguinha de verdade. Vai lá. Ai, só. Gostaria de recomendar aos ouvintes o mangá Sakigake Otokojuku, em tradução livre do Daigo, Avante, Escola de Machos. Cara, que sensacional. O melhor mangá de todos os tempos. Eu acredito. É bom. A melhor paródia de todos os tempos, a mangá de porrada de homem. É realmente muito bom. Porque depois de uma época ele começa a se levar a sério sem perder a zoeira. E começa a morrer gente. E aí, tipo, as pessoas voltam depois de morrer porque falam, não, isso aqui é um mangá, cara. Se eu quiser, não. Ah, foda-se. Os escritores mandaram a gente voltar, a gente voltou. Justo. Inclusive, foi responsável por me fazer seguir a carreira de pedagogo. Nossa senhora. O mangá já começa com o Kodansho, Heihachi Edajima, falando que escola sem partido é o caralho e que todo conhecimento tem base ideológica, que a diferença é se ela exclui a população ou inclui ela na maromba. Entendi. Na verdade, Heihachi não fala isso não. A única coisa que o Heihachi fala é o próprio nome, como ele sempre faz, e as coisas começam a se destruir ao redor dele, que é muito poderoso quando ele diz o próprio nome. Tipo, janelas quebram, fio telefônico estoura, começa a dar terremoto. Top. Explosões atômicas ao fundo. Sério, tinha um jogo dessa porra pra PlayStation 2, porrada. Um joguinho até muito simples, assim, simpático. Aqueles One Button. Uhum. O especial do Heihachi pega a tela toda que ele simplesmente diz o próprio nome e você começa a explodir. Seu boneco entra em combustão espontânea. Genial. Muito. PS, que hora vocês gravaram a última leitura de e-mails? Foi cedo, acho que era às 9 horas da manhã. O lápis tava cozido. Isso explica muita coisa. É por isso que o brother tava achando que eu tava desanimado lendo o e-mail dele. Porra, a gente leu o e-mail 9 da manhã. Eu tinha acabado de acordar. Eu literalmente acordei e vim gravar essa porra. O lápis não tava cozido, ele tava falando baixo. É, não, ele tava cozido também, além de falar baixo. Ele tava se esforçando pra falar baixo, tava meio cozido mesmo. Tava meio cozidinho, sim. Mas é porque a namorada dele tinha acabado de chegar do trampo dela, que é tipo em outra cidade do Rio de Janeiro. Então ele tava tentando não acordar ela. Justo. Mas acabou e vamos ao próximo. Queridos amigos, Douglas e Pedro, tudo bem? Lone Player escrevendo aqui. Olá, Lone Player. A minha experiência com Final Fantasy X resume a uma cena de uma tsunami devastando uma cidade. É uma boa experiência. Não fui muito além disso. Mandou bem. Pois na época eu achava o jogo linear. Porra, isso aí não é um problema. E com um sistema de evolução bem estranho. É, isso aí eu já não sei. Já meu irmão... Ah, não, eu achei evolução muito estranha. Aquela porra daquele tabuleiro de xadrez bizarro. Ah, cara, eu odeio quando fazem isso. Eu gosto quando a parada é orgânica e fácil de você entender o que tá acontecendo, sacou? É? De pra onde você tá indo. É, tipo, na hora que você tá evoluindo, parece que você tá fazendo a flowchart. É, isso me irrita um pouco. Eu me lembro do... Caralho, como é que era o nome daquela merda? Era... Path of Exile. É um clone de Diablo que lançou... Ah, tá ligado, vocês jogaram isso um bom tempinho. Eu acho que eu nem joguei, né? O jogo é bem legal. Mas, porra, o negócio de evoluir era um saco. Porque era, tipo, uma árvore gigante de coisa. Tinha, tipo, 1 milhão de caminhos. Era uma parada muito doentia. Mas, cara, enfim, tem gente que gosta dessas porras, né? Tem gente que metade da diversão é ficar fazendo min-maxing na porra do boneco. Nossa! Min-maxing, pra quem não sabe, é o ato... É um neologismo essa merda. Mas é o ato de você, num jogo, focar nas coisas melhores do personagem e minimizar os defeitos, né? As coisas que não são tão boas. Mas, enfim. É, isso normalmente quem faz é cara que joga de Demon Hunter no Diablo 3. É, na verdade muita gente faz isso. Mas, enfim, em muitos jogos. Já meu irmão jogou... Tem gente que faz até RPG de mesa. Aliás, é muito comum, né, fazer esse RPG de mesa, na verdade. Será que rola nas mesas do Baeri? Na do Dimartino deve rolar direto, né? Porra, na do Dimartino rola direto. A do Baeri deve rolar com certeza. O nego joga D&D há 1000 anos. Então o nego deve saber pra caralho do sistema já. Quando cria personagem, isso é tipo... Deve ser uma sujeira só. Faz um tratamento, aqueles bonecos roubados. É, tudo twincadão. Já meu irmão jogou até chegar no último chefe, mas todas as ISOs que baixei travavam durante a luta. Quem pirateia tem que se fuder mesmo. Quando anunciaram que sairia um remaster, cheguei a conquistar a compra, mas o preço elevado demais me fez recuar. Justo. Eu quero muito comprar o remaster do 9 e do 6 e do 4, mas é muito caro, vai se fuder. Tá animal assim? Cara, eu acho que é 40 prata, é um negócio assim. Então tá... Pô, até 10 eu pago. Jamais tu quer pagar baixo. É lógico. Jamais pagarei tão caro pro jogo de 2001 e que eu nem curto tanto assim. Bom, e é isso. Até mais. É isso que eu chamo de votar com a carteira, né? Pois é. Então vamos para o próximo. Fala, aventureiros do podcast proibido. Opa, eu sou o chinesinho da espada, então. Eu não vou ser o Kurt Russell, não. Aqui é o aquecedor de tuba. Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, e o senhor? Graças a Deus. Ah, então tamo aí. Mais uma vez, muito bom cast. Vocês me fizeram ficar com vontade de jogar de novo Final Fantasy X. Eu mal lembrava da história, na verdade. Eu joguei até quase o final, mas por razões de foda-se, eu não terminei. Acho que na minha loucura de completar 100% me enjoei do jogo. É isso que eu sempre digo, que essa piração de fazer tudo mata a sua vontade de terminar o jogo. Na verdade, mata tudo. É. Mata a sua vontade de jogar como um todo. É, você fica assim, ai, não quero. Aconteceu o mesmo com Final Fantasy XII. Nossa senhora. Nossa. Uma das coisas que eu não gostava era o sistema de batalha. Não era em tempo real com os Final Fantasy anteriores. Era em turnos e a ação sempre parava pra escolher as opções. Não, mas até aí, os outros Final Fantasy eram assim também. Você tá querendo uma parada mais... É, não sei do que você tá falando. Nunca, que eu saiba, nunca foi em tempo real. Né? Hoje eu não em dia sei, eu não lembro se tinha alguma versão que era tipo o Action Mode lá do Chrono Trigger, que é tipo, se você ficasse parado um tempão escolhendo o boneco que ia te tacando. Não, isso tem a partir dos 6, que é o Active Time Battle, também tem trigger, né? É, exato. Você também pode tirar isso se quiser. É, sim. Foi falado no cast que tinha uma opção para deixar a batalha mais dinâmica, mas acho que não tem essa opção, ou não existia, na versão International, porque eu joguei a versão normal. Mas, de qualquer forma, eu achava as lutas meio maçantes. É, mas todo RPG é assim, praticamente. É, mais ou menos. Esse lance de Active Time Battle dá uma animada na parada. De vez em quando sua barrinha tá enchendo, do cara pode encher primeiro, você toma um pial antes de atacar. Ou então um nego te bate enquanto você tá castando magia. Uma das poucas coisas que eu gostava nas batalhas eram os inimigos que possuíam uma proteção, pois os personagens precisavam de armas especiais para perfurar a defesa do inimigo e causar mais dano. Também é um lance que tem desde o 5, eu acho que é o primeiro a ter defesa elemental pesada, talvez o 4. Você precisava ou bater com um elemento contrário ou simplesmente tirar a defesa do cara. Era muito cretino o chefão que dava reflect nele mesmo, aí você dava nele uma magia mais... Ah, era clássico. Aí você tinha que calcular a quantidade de reflex, aí você tinha que dar, tipo, botar reflex no personagem seu, castar a magia lá, e aí, tipo, vai refletir, parava no cara, tipo, batata quente. Você fazia pinball de magia. Sim. Em relação às Sphere Grids, acho uma ótima mudança, pois traz uma personalização muito ampla, sem tirar a especialidade de cada personagem. Mas, na verdade, o Sphere Grid facilita que você deixe o boneco roubado, é só você saber o que pegar. É, não faz sentido. Nos jogos anteriores da série, tomemos o 7º como exemplo, você precisa evoluir as matérias para adquirir magias diversas. E no final do jogo, seu personagem e seus personagens estavam muito poderosos. E até os personagens tinham certas funções, como o Barret, que podia acertar inimigo voador, e no final do jogo se torna inútil porque todos podiam fazer isso. Mas até aí, cara, o Final Fantasy nunca foi muito bom em definir claramente um papel dos personagens. O único papel que sempre ficou muito bem definido é o do White Mage, digamos assim, que tá, só aquele cara rila. E é, só que, porra, os porradeiros, os berserkers e o caralho, a única coisa que diferencia no final das contas é que um é especialista em... Alguns são especialistas em dano de área e os outros em dar porrada, né? Eu acho que o que conseguiu fazer isso melhor, que eu me lembre, foi o Final Fantasy V, que é... Que você tinha, não tipo... pega a especialidade de uma classe e deixa em outra. Cada classe é cada classe. É, cada classe é cada classe, que aí tinha um boneco que protegia as pessoas, que tinha, tipo, era meio que o tanque. E aí, sei lá, tipo, foi o que eu percebi que fez isso melhor. Os outros era tipo, ah, foda-se, todo mundo dá dano, todo mundo heala e é isso. Quer dizer, quando não tem healer, você usa item e foda-se. É, os últimos dois jogos da série a manter bem esse lance de papel, que é tipo inerente do personagem, é o 4 e o 5. No 1 e no 3 no tem, 4 tem é zoado, também. Mas no 4, tipo, é só o Ken que pula, é só o Cécio que defende. Ah, sim, mas aí, pô, mas... Ah, não, se bem que tinha batalhas que você tinha que usar jump, né? Tinha? Pra pelo razão. Menos ter um vivo, porque o time todo ia tomar um ataque de deixar com um ou matar direto. É verdade. Quem tinha que pular pra ele poder voltar e ressuscitar a galera. É, tinha umas sacanagens legais, sim, no 4. Tinha. Outro ponto positivo são as músicas. Muito boas, por sinal. Com The Sight para Wandering Flame e The Sight of Spyra foram tocados no cast com uma levada bem legal. Um bom desafio pra quem gosta de tocar músicas de games no violão. E aí? Cara, tocar música de Final Fantasy X, não vai rolar. Bom, Final Fantasy X é um ótimo jogo, com ótima história e bons personagens. E legal que ele diz que não são ótimos personagens, porque eu tinha uma certa implicância com o jogo, principalmente por causa do sistema de batalha, mas esse cast me fez mudar minha opinião sobre ele. Se mudou a opinião sua, beleza. Não mudou a minha. Muito bom o vídeo de vocês jogando Scott Pilgrim. Queria ter assistido o stream ao vivo, mas como sou um babaca que eu assino o canal de vocês, quando eu fui ver, o vídeo já tava lá. Fica para a próxima. Bom, é isso. Continue o ótimo trabalho. Até a próxima. E aquele abraço. Aquele abraço. Chama o fumadão aí. Vamos para o último. E aí, galera? Aqui é o Carecucho, que não mais vos fala de Recife, e sim de Berlim. Olha só o upgrade. Linda garota de Berlim. Vai lá ver a Nina Hagen, vai. Upgrade foda. Isso foi Supla, que você acabou de citar? Na verdade foi Tóquio. Foi? Na verdade foi o Tóquio, que era a banda do Supla antes dele achar que é bom o bastante pra ser carreira solo. Porra, ele não é bom o bastante pra nada nessa vida, mas enfim. Realmente, mas não impede ele de tentar. Um abraço. Dinheiro é foda. É, dinheiro é foda. Um abraço para o Ninja Inimigo que esteve por aqui e pegou o brinde da empresa que eu trabalho. Olha só. E briguem com ele porque eu mandei. Ele se entupiu de camisas, adesivos e coisolas da empresa para levar esse presente pra galera, mas ele ficou com vergonhazinha. Que bicha. Até porque é propaganda pra empresa, né? Sim, sim. Ele podia ter pego mais mesmo. O cast sobre a Fantasia Final X me trouxe muitas lembranças e muitos feels. Todos ruins, espero. Assim como o Bode, foi o meu único jogo de PS2 por muito tempo, pois também tive o mesmo problema de destrave e mimimi. A época em que joguei o jogo foi uma parte da minha vida em que eu estava passando por umas coisas bem pesadas, tenso. Meus pais estavam se separando, tenso. Eu estava cursando uma faculdade de bosta, tenso. Que no máximo ia me transformar em professor de colégio, tenso. É bom, pelo menos é o bom de ser professor, de virar professor, é que você nunca vai ter que trabalhar na vida, né, Daigo? É, tipo isso. Você só dá aula. Você dá aula. Exatamente. Nada de errado, só não quero isso pra minha vida. Justo. O jogo me ajudou a lidar muito bem com o momento triste em que vivia. Posso dizer que aprendi com a evolução da personagem Yuna várias lições que levo pra minha vida até hoje. Nossa senhora. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu vou chutar que é ruim. É, Final Fantasy X foi um dos poucos jogos que me fez desmarcar compromissos importantes apenas pra ficar jogando. Nossa, cara, seu sujo, seu nerd sujo. O jogo, né, você pode jogar a hora que você quiser, você quer botar o seu save lá, entendeu? Não era igual o jogo antigo, se não tivesse a porra da bateria, você perdia tudo. Exatamente. Também não era um jogo competitivo que é tipo, porra, você tava lá, tá na competição, entendeu? Tá lá no meio do torneio. É, tu tá na aflição, né? Na trena nervosa. Pô, eu matava aula, matava aniversário de parente, quem nunca? É. E cheguei, matar aniversário de parente é porque, porra, é chato mesmo. E cheguei até a dar um skip maroto no aniversário da minha mãe pra ficar jogando. Isso é babacolice pra caralho. Pesado. Assim como o Bode, eu tive as minhas 200 e poucas horas de jogo. Feito um retardado, eu fui tentando pegar todos os extras do jogo, incluindo a Omega Weapon. É, bom, o que você ganhou com isso? Porra nenhuma. Um detalhe interessante é que logo quando eu comprei meu PS2, eu não tinha memory card. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Jogar jogo de 60 horas sem memory card, brother. Toda vez que jogava, você vai começar de zero. Você podia fazer aquele clássico de deixar o jogo ligado a porra do dia inteiro e foda-se. Ah, ele fala aqui. Cheguei a deixar o videogame ligado por quase 6 dias sem parar rodando o jogo. Meu Deus! Quem nunca? Eu saía para os cantos e colocava um ventilador gigante para o videogame esfriar um pouco. Justo. Ao final desses 6 dias eu criei vergonha na cara e comprei um fucking memory card pra salvar as paradas. Justo, né? Não precisava ter demorado tanto. Não mesmo. O que me deixou mais puto foi que, quando conectei, ele não reconheceu. Tive que desligar o caralho do PS2 pra que o meu memory card funcionasse. Não, a parada não é plug and play, não. É, então. Fera. Paciência. Pede seu save aí. No mais, a respeito das curiosidades bizarras, existe um filme pornô japonês que me acompanhou por várias punhetas sadias. Puta que o pariu. Meu Deus. Meu caralho. Chama Final Funk 10. Tentei procurar uma cena pra compartilhar, mas quase tive câncer nos olhos porque as atrizes são horríveis. Eu não sei se ele quis dizer atrizes são horríveis em termos de atuação ou de aparência. Eu vou chutar os dois. É filme japonês, então acho que é mais seguro usar as duas definições. Entendi. Mas lá pelos meus 16 pra 17 anos, eu era fanboy da atriz Han Asakawa, que no filme aparece de cosplay de Lulu. Parabéns, fera. Parabéns, compadre. Parabéns. Deixa passar. No mais, é isso mesmo. Se algum dia vierem por Berlim, não deixem de me avisar. Ok. Garanto camisetas, cadernos, livros e várias coisas aqui da empresa que trabalho. Uga. A mesma do Diamond Dash e do Jelly Splash. Nossa, o cara tá com a bola toda, hein? Nunca ouvi falar, não? É jogo grande assim? Cara, eu nunca ouvi falar da empresa em si, mas eu já ouvi falar do Diamond Dash, com certeza. É... Beijos másculos e abraços com a mão limpa. É, tem que ser com a mão limpa, né, fera? Claro. PS, fora Temer. Não, cara. Vacilo, não é assim. Tinha que ser no começo. É, primeiramente fora Temer, cara. É simples assim. Não é difícil. Oh. Mas já que terminamos, o que diremos ao nosso público nesse fim de programa? É... Puta que pariu. Eu sei, um dia eu vou lembrar de preparar essa merda, cara. Eu prefiro improv. Então vai lá. Tu prefere improv? Vai lá, filha da puta. Mas se eu prefiro improv, eu tenho que improvisar, não é? É. Eu vou dizer de novo que meça as suas críticas. Ou simplesmente não meça. Não, calma, vamos lá. Não meça suas críticas. Só faça crítica com respeito. Só isso. Mas você pode criticar o que você quiser. Se você quiser falar que eu e o Daigão aqui somos dois babacas que se acham engraçalhados e ficam falando palavrão, você pode falar isso à vontade, entendeu? Você pode fazer a crítica que você quiser. Só sempre manter o respeito. E aí você pode fazer. E aí vai fundo. Não meça suas palavras desde que você mantenha o respeito. Apenas o respeito. Aliás, é uma boa lição. Tenha sempre respeito. É verdade. Até pelos seus inimigos. Principalmente pelos seus inimigos. Não, porque sem respeito, você vai perder os dentes. É, tem isso também. Já dizia o Vanderlei Silva. Porra! Here in Brazil we have a saying. You lose respect, you lose your teeth. Desse jeito bonito. You lose your teeth. Você perde o seu ladrão, seguindo ele. Aliás, foi triste que essa luta dele com o Shell Sonnen nunca aconteceu, né? Porque ele ia tomar cada porrada do Shell Sonnen. Puta merda. Ia ser triste. O Shell Sonnen ia demolir ele tanto. Ele ia só jogar ele pro chão e ficar dando cotovelada na cara dele e acabou. Não, mas eu acho que ele ia ter estamina pra aguentar, sei lá, um round e meio de porrada. Um round e meio de porrada na cara. Acho que ele ia cansar de levar porrada e depois o juiz ia parar a luta porque ele não tá se mexendo. Ou então ele ia estar se mexendo, né, tipo os espasmos. Dá uma tremida. Morri. Me leva pro hospital.